tarde com Drunk Urucap. Então liga logo no rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com Estádio 97. Me liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora Estádio 97 já tá no ar. Começando o Estádio 97 aqui na Energia, o oferecimento de clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo crisp bacon e amanhã, triplo burger bacon por apenas R$8. Aproveite! Também o oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. E amendoins Santa Helena, um golaço de sabor, Mendorato, o seu parceiro do futebol, tá no ar Estádio 97, sejam bem-vindos, povo! Boa tarde! Aí chegamos, boa tarde! Salve! Aê sim! Segunda, é isso aí! Segunda. Boa tarde! E aí, mano? Nossa, mano. Que boa tarde mais soturno! Tudo bem? Segunda. Agora melhorou, tudo bem? Então, foi mais legal. Agora... Grande, mano! Quanto tempo, hein, mano? Beleza, galera? Tranquilo. Beleza! É verdade, Dodô, nos vimos ontem. Nos vimos ontem, é verdade. Nos vimos ontem. E só não foi os outros porque são tudo traíra, né, ô, mano? Tudo vendido, tudo né, Dodô? Tudo vendidinho, foram todos convidados, não, não foram. Eu não fui porque não pôde estar. Ah, e vocês tiveram, vocês, aliás, perderam... E o Marcão também, né, Marcão? Ah, eu tava lá. Vocês perderam o aniversário da Taizinha, a mina do meu irmão. Ah, mas não ficou assim, a mina do meu irmão. Não é mina, é mulher. É noiva. Não é noiva. Já é noiva, já? Não, já é, mas é um noivado já, ô, mano? É, união estável, né, Sombra? Pelo tempo de convivência, tornou-se uma união estável já. Oficializou o pedido ontem, mano? Não, RG, eu tô conhecendo ainda, né? Ah, tá conhecendo? E vocês perderam ainda, né, irmão? Vocês perderam a oportunidade de ver Domênico Gato sambando ontem lá. Ah, é? Domênico Gato no rebolo. Do bandeira, hein? Preciso acreditar no Marcão. Só na bandeira, quer fundar o grupo Raça Verde. É que nem o Ale fala, né, o seu vento. Eu de samba não manjo quase nada. É o grupo sem noção. Ah, é o clima carnavalesco tomando conta de Domênico Gato. E lembra daquele bloco lá atrás do Dodô, só não vai que já morreu. Ai. Não sambei. Respeito quem gosta, tudo, bom. Mas não. Bom, Dodô. É a minha praia. O que não faz um vinho, hein? E também não sou de beber, né? Muito bem. Vamos lá, eu bebo café, velho. Esse é o Estádio 97, café, da Energia 97 FM. E aí, seu Bento, tudo lá. Joinha aí, cara? Tudo beleza. Tudo jóia? Tudo jóia, Sombra. Beleza. Legal, beleza. Bacana. Como estão aí? Fim de semana, só nos presentes ou tá ainda tudo... Tudo ainda... Não, ainda não. Que hoje o dia é movimentado, vamos falar daqui a pouco, porque saiu... Sorteio da Champions aqui, o negócio Champions. Ah, é verdade, o sorteio da Champions. Pegar. Champions. Tem uns dois jogos com cara de final, né? Exato, dois jogos complicados. É isso aí, seu Bento. Exato. Seu Bento hoje queimaram uma largada lá, hein, meu? Já. Olha, hoje o seu Bento, que ele tem um corpanzinho de Papai Noel, pra você que ouve pelo rádio, saiba que ele hoje está totalmente vestido de Papai Noel, seu bem. Exatamente. Você que vê online, não, esquece. Mas pra quem trabalha com a imaginação, quem trabalha com o rádio, a melhor imagem do rádio é aquela que é a sua imaginação. A imaginação. É, mas avisando, hein, que ele só fica assim vestido de Papai Noel pras coelhinhas, né, seu? Exato. É. E ele carrega o saco nas costas sempre. É, só com as coelhinhas. Seu bem que tem cara de que vai ser um assim, um solteirão. Até os 100 anos, né? Ah, daqueles que, com 60 anos, você vai encontrar ele aqui na Nestor Pestana, bêbado. E a mãe perguntando, e aí, filho? E aí? Vai ou não vai? E aí? Vai ou não vai? Não é, não é. Nem o netinho, hein? Não tem nem o netinho perdido. Vamos falar, o negócio é difícil parar de roer o osso, né, mano? É. Fala aí, Marcão. É verdade, ainda mais mas pra... Mas nem o netinho por fora, né? O quê? Um netinho. Ah, mas já tem, você acha que não? Você acha que não? Seu Bento? Opa, Goiânia, imagina. Em Goiânia. Você paga pensão? Eu acho que em Goiânia tem. Você paga pensão? É. Goiânia tem. Você jogou tem. Descalço lá em Goiânia, ou seu Bento? Pera aí, já que vocês falaram assim, talvez em Goiânia, talvez... Talvez em Maresias. Não, aí já teria... É muito perto, né? Já é. Muito perto. Já teria ligado. Isso antes do WhatsApp. Né? Ah, tá. Antes do Face, essas coisas. Pós WhatsApp. Mas... Nossa, entrar um cara aí de 18 anos. Mas e apareceu um aí, uns 2 anos atrás. Sério? Falando que você era pai dele? Apareceu um moleque. Aí ele mandou, me adicionou no Face e tal. Que contar fase, a história rapidinho. Contar a história rapidinho aqui, já que estamos falando não, disso. Pode render, pode. Mas então, imagina. Beleza, lá, legal, a história é boa, vai. Eu te contei já, né? Ah, a história é boa. Então, vai. Eu estava... Aí entrou um moleque no Facebook lá. Oi, tudo bem? Tudo bem, ele... Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Bento! Eu desconfio que você é meu pai. Ai, ai, ai. Quantos anos tinha o moleque? 15? 15. Exatamente. 15 anos. Aí... Aí eu falei, tá bom, beleza. Antes de mais nada, né? Quem é sua mãe? Aí eu... Pra saber a história, né, seu Bento? Aí eu falei, tá, confere. Manda o perfil dela aqui. Aí mandou o perfil. Aí mandou. Aí você falou... Não, aí fui ver o perfil, olhei. Você falou, não falei, lembro. Bom, deixa eu voltar aqui. Onde você mora? Ah, Mogi. Opa, Mogi, andei confere, muito ali. Confere. É, sua mãe, olhei aqui, tava vivendo buscando. Falei, também confere. Peguei também. Só foi fazendo o Vzinho. É, fui dar o V. Criticando. É, aí é no último item, né? Que eu qual lembro. Era o último item? No último item, é pra saber se jogou descalço. Falei que não. Aí eu mandei pra ela, falei, ó, seu filho tá com... Ah, ele tem essa mania de ficar... Era no pai. O pai dele. Seu Bento. Que beleza. Atenção, hein? Vamos atender a primeira ligação de hoje. Oi, qual é o seu nome? Papai! Papai! Olha aí! Papai Bento! Não é seu, não? Mas papai! Eu fiquei com dó do moleque. Quero mamar. Quase assumiu. Quase que você adota. Porque o moleque começou, tipo, falou, não, tadinho. Pô, queria conhecer meu pai, minha mãe teve um... Pô, você podia fazer a bondade de, pelo menos, você falar que era só até o Natal, pra ele ganhar um presente. Seu Bento, mas uma dica valiosa, cara. Véio. Uma dica valiosa, seu Bento, se previna, cara, dê sempre o telefone errado, mano. Mas hoje é difícil. É difícil, senhor. Hoje acha tudo Instagram. Tá lá, né? Não tem nas como redes, mais, né? Tá nas redes. Principalmente primo. Atrás, hein? Principalmente primo de DJ famoso. É, então. Tá louco. Mas rolou viu, sim, né? Sombra. Tinha rolado uns 15 anos atrás. Conheci a cara da danada lá. Já tinha rolado. É, mas não. Eu tô aqui ligeiro, né, doutor? É. Mas você olhou pro moleque, você viu alguma coisa de você? Pior que tinha uma. Tinha um quê, assim? Ô, Domênico, pior, careca, que, pior que o seu Bento. É pior que o seu Bento chegou pro moleque e falou: pô, manda uma foto da sua mãe aí. Aí o moleque mandou, ele já mandou na sequência: pô, manda uma de costa agora. Não! Ô, Marcão, você é do mal, Marcão. Imagina, o que acontece? Você é do mal. Vê se lembra tatu, né, Marcão? Alguma coisa. Olha a parte ruim da família é o Marcão. Imagina, velho. Eu sou um cara pra casar, viu, mulher? Seu irmão já é um cordeirinho, bonzinho. Você é um lixo. Tá entregue, já né? Foi, tá já entregue, foi. Né? O mano tá entregue. Então, ô, Matinha, eu tô aposentado hoje, já tô aposentado. Já é. Mas, ô, mano, se esse bagulho aí de ouvintes aí, que inclusive aí estão buscando pai, sabe, essas sagas aí, eu quero saber quem é meu pai. Vai pro inferno, se teu pai não apareceu até hoje, irmão, segue tua vida aí, dando valor pra tua mãe, mas é verdade. Aí, eu não queria ser mais grosso, mas você foi no meu lugar. Ô, mas é verdade, ô Bento, o maluco às vezes tem suas paranoias. Ah, eu quero conhecer meu pai, que se dane teu pai, velho. Ô, tua mãe que te criou, tua mãe que camelou aí, conquistou tudo aí que o maluco às vezes tem. O maluco aí querendo brigar com a mãe pra saber quem é o pai. Se o pai não apareceu durante tanto tempo, que se lixe o pai. É ou não é, Dodô? Opa, mas certinho. Aí você precisa ver também o seguinte, vai que assim, vai uma que? Pessoa que passa por problemas financeiros e a mãe faz uma alusão lá, eu não sei, na época ele era um dos 10 homens mais ricos do Brasil. Quem não ia querer ir atrás do quem pai? Quem não né, iria véio? Atrás, não é mesmo, RG número 2? Com certeza. Não é? Ah, mas tem a questão emocional RG é uma também, fonte gente. De sabedoria. Não é, RG, ele sempre, não, outro dia ele falava sobre isso. Você outro não dia, tem a menor ela dúvida. Aproveitou o bonde, RG, e deu chavecada. É, tá vendo? Ela falou, não, mas foi bom aquele dia que tava queria um do You Remember. Um Remember? Mandar um revival, né? Sem o Remember. Muito bem. Vamos às manchetes do Estádio 97. Bora. No oferecimento de amendoins Santa Helena. Um golaço de sabor, Mendorato. o seu parceiro do futebol. Também Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo, seu Bento. Vamos lá, o tricolor aqui. Boa! Ah, vamos, São Paulo. Tricolor que ainda não bateu o cajado lá, o martelo. Cajado. Com o Jean ainda. É. Né, faltam alguns detalhes. Não, e diz que o Raí quer rever a negociação, viu? É, porque agora... Ele achou muito caro. Olha, então, já subiu mais 2 pontos na escala sombra. O Raí, tem que ver essa história, porque os negros falando que era 7 milhões de reais. É 2 milhões e meio de euros. Vocês estão de brincadeira. Mais um jogador. O cara tem que ser muito bom, meu. Exatamente. E o Raí falou assim, peraí, vamos rever isso. E o pessoal do Bahia falou, olha, ainda tá, eu acho que ainda tem que resolver, porque a história lá tem que esperar o presidente do Bahia, né? Vai ter eleição lá no Bahia. Já foi, porra. Já foi, mano? Foi dia 8. Ah, então, mas não decidiu ainda, viu, mano? Como não decidiu? Não decidiu. Tá parada a negociação. A negociação. Não, tá, mas o novo presidente já tá eleito, Motinha. Tanto é que o Corinthians, ele retomou as conversas aí com relação a 3 jogadores que o Corinthians tem interesse lá, que é o Zé Rafael, o René Júnior e o lateral esquerdo lá também. Então, mas tá parada a negociação, porque o Raí quer rever aí o valor, velho. Falou que é muito caro. Eu acho caro pra um goleiro, velho. O moleque tem que ser muito bom, velho. É, assim, e não deu pra provar nada ainda, né, cara? Ele fez uma temporada aí na Série A aí. 2 milhões e meio de euros, eu acho que vale pra um atleta que você sabe, não, ele vai fechar o gol, vai ser grande goleiro. É. Porque é o que você, de repente, gasta por... Os jogadores consagrados são mais caros, né? Sim. São mais caros, mas eu acho que pra goleiro, 2 milhões e meio de euros é o valor que você tem que pagar pra um cara, assim, jovem, você não vai pagar pra um goleiro consagrado, você não vai pagar 2 milhões e meio de euros... É lógico que isso aí vai sair mais caro. Mas tem que ser muito bom. Se tiver certeza de que ele é muito bom, ok. Porque um goleiro que fecha o gol, ele vale tanto quanto um artilheiro. Claro, tão importante quanto. Porque aquele que é o último recurso da defesa, que é o goleiro, aquele que evita gols claros, ele vale tanto quanto um centroavante. Claro, concordo. No meu ponto de vista. Concordo também. No futebol não funciona assim, né? E no futebol não se funciona assim. Agora, 2 milhões e meio de euros para uma aposta, eu não sei se eles têm tanta certeza assim de que se trata de um grande goleiro. Precisa ter muita certeza. Ô, mano, você já viu bastante o Jean ou não? Eu vi nos jogos do Campeonato Brasileiro aí pelo Bahia, Sombra. Ele é bom goleiro, cara, mas eu não sei se valeria a pena hoje fazer esse investimento, não. Eu, se fosse São Paulo, por exemplo, para brigar talvez ali com o Sidão, eu iria atrás desse Douglas aí, o goleiro do Corinthians, que tava no Avaí. Esse moleque é muito bom goleiro. É bom, isso é bom. Inclusive, é um dos jogadores aí que o Bahia tem interesse aí para que possa substituir o jogador que eles estão negociando com o São Paulo aí, que é o Jean. Eu gosto muito do Walter, mesmo São Paulo, Sombra, sabendo que o Walter se lesionou, eu não descartaria também, se fosse dirigente do São Paulo aí, mesmo contratar o goleiro machucado. Porque o Sidão, ele tá bem. Uma coisa é você falar, pô, preciso de um goleiro pra ontem porque o Sidão não tá dando conta do recado. O término do Campeonato Brasileiro do São Paulo aí, pelo menos o Sidão, ele não foi mal. Não. Inclusive hoje, eu acho que eu apostaria no cara. Eu sei que é difícil, o São Paulo não gosta muito, fala, pô, o Sidão aí em determinado momento o maluco falhou. Mas, Sombra, tá na hora de dar um voto de confiança pro cara também. Entre Sidão hoje e o Jean, eu não sei por que gastar 2 milhões e meio de euros aí, porque eu não vejo tanta diferença assim entre Jean e Sidão. Ô, mano, eu ia pedir só pra você reconectar a sua linha, porque ela tá meio com os stream leaks aí. Tentar aqui. Aguenta aí. Olha, segundo a fonte aqui, é Sport TV, né? O dirigente do Bahia... Deixa eu ver aqui. São Paulo teria oferecido 2 milhões e 200 mil euros por 70% dos direitos econômicos do goleiro, né? Mas deve propor ajustes com a saída do Vinícius Pinotti, né? Agora também do outro lado dizem que será necessário melhorar a oferta para que o jogador saia de Salvador. A proposta que está na mesa ainda não é suficiente para o Bahia, falta detalhes, pode ser uma melhoria financeira ou melhoria de jogador, disse Belintani. Agora quem é o tal Belintani? Deve ser o novo presidente do Bahia. Lá, Ó, vê aí se melhorou aí, Sombra, a minha voz aí. Tô boneco agora? Pois melhorou, bom, breu na melhorou antena. Tanto que você já tá melhor que o Domênico de voz. Ai, tá boneco. Não, mas ô Sombra, com relação a essa parada aí, o Bahia tá fazendo muito docinho. Tanto o Zé Rafael, quando o Corinthians começou a negociar, quanto agora o goleiro Jean, o Bahia pediu dinheiro e falou, não quero jogadores em troca, o valor é esse e tudo mais. O Bahia tá achando que é o Bayern de Munique, velho. O Bahia ele tá perdendo uma grande possibilidade de colocar jogadores aí na vitrine, inclusive até de preservar, porque o Corinthians até ofereceu aí pro Bahia uma quantia do passe lá. Falar, beleza, numa futura venda aí o Bahia ganharia, sei lá, 10% de uma transação. Não, mas é o Bahia de Edmundo Munique, né? Então, mas a chance dos caras fazer uma moeda é agora, né, mano? É. Imagina, que chance. Se o Corinthians não contratar o Zé Rafael e o São Paulo não contratar o Jean, você acha que o Bayern de Munique vem atrás? Não. Tem porra nenhuma, velho. Ah, mas os caras estão tentando dar... É óbvio que eu acho que na hora que os caras vê que não vai conseguir vender, os caras vão baixar o valor, mas os caras estão querendo dar aquela valorizada, né, mano? Os caras também não são bobo, né, mano? É isso aí. E ainda a respeito de negociações, eu Sim. não sei direito o que tem de negociação, não, mas começa a pintar bastante especulação, né? Sim, especulações de que o Cruzeiro já queria um abatimento, não queria dar o Alisson na troca pelo Hudson, teria oferecido o Rafael Marques, pelo amor de Deus. Primeiro, primeiro que ele deve ganhar muito mais que o Hudson. Segundo, pelo amor de Deus. Não, ele falou, e o Cruzeiro falou, gente, não aceita pagar o que o São Paulo está querendo. Então manda de devolve. Volta. Pronto. Então devolve. Um abraço. Devolve. Olha, se eu quero comprar um carro, eu vou na concessionária. Vou tem lá um preço. Posso, né? Se o cara chegar e falar assim, olha, desculpa, eu não posso dar desconto, se eu não posso ali chegar e levar na mão grande o carro, eu tenho que pagar por ele. Lógico. Ah, não tem a dúvida. Eu não vou oferecer lá 10 bicicletas enferrujadas por um automóvel zero quilômetro. Não tem jeito. Mas sabe o que acontece? Oi, Benja, boa noite. Opa. Diga, Narigudo. Opa. Sabe o que acontece, Sombra? Aqui é negociação de quem tá ferrado com quem tá mais ferrado. Então o cara fala assim, bom, já que eu não tenho, o outro não tem, vamos tentar fazer rolo que um vai precisar. Essa é a diferença. Hoje os únicos dois times que compram ou negociam sem fazer barganha é Flamengo e Palmeiras. Né? Tudo bem, Benja, mas assim, eu acho que o São Paulo, e agora na figura do Raí, tem que ter braço firme, porque quem tá, por exemplo, o Hudson, ele tá em alta, pro Cruzeiro ele tá em alta. Sim. Titular de confiança do Mano Menezes, Sim. campeão lá da Sul-Americana, vai jogar Libertadores da América. Os caras não podem, por troca de um titular, querer oferecer agora... Rafael Marques, que nem joga, o cara nem joga. Cara. Não pode. Mas o São Paulo ofereceu 3 jogadores pro Fluminense pra trazer o Scarpa. Que também os três jogadores que o São Paulo trouxe também nem joga. Tá, tudo bem, mas aí é o problema do Fluminense. O São Paulo ofereceu o Bruno, que não joga. O Michael Suel, que não joga. E o Jonathan Gomes, que não joga. Eu entendo, Benjamin, mas aí quem tem que ter braço firme é a diretoria do Fluminense. Vai que o Fluminense Sim. topa. Eu tenho que pensar no meu topou. Time. É, então... Eu tenho que pensar no meu time. Não pode entregar o Hudson assim na moleza, não. Porque ninguém vai entregar o Scarpa na moleza, ninguém vai entregar o Vitor Ferraz na moleza, ninguém entrega ninguém na moleza. Mesmo. Agora, então vamos fazer por igual. Eu até concordo com o Scarpa em alta. Ok, eu também não trocaria por esses 3 jogadores, eu também não trocaria, mas por outro lado, outra coisa, pode mandar pra cá, o Hudson pode ser utilizado, Lógico. Seja como lateral direito, como segundo volante, pode mandar, pode mandar de volta. E volte, né? E dane-se a vontade do jogador, Tem contrato com a gente, um abraço. Oi. Quanto São Paulo ofereceu pra eles em dinheiro, pro Fluminense? Em dinheiro, Mota, eu não sei te falar. Eu sei que é o seguinte, tem os três grandes, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo, fizeram propostas pelo... Fizeram propostas pelo Scarpa. Já levou? Só que a informação que eu tive é que... Palmeiras ou caso o Fluminense acerte. Porque ele tá precisando o Fluminense acertar com os 3 jogadores que o Palmeiras mandou. Então, o único que eu descobri qual que é o Roger Guedes. Eu acho que talvez tenha o Johan. Esse papo do Guerra é mentira e o Guerra Eric é também não tem. O Palmeiras... É mentira. E aí o que que acontece? Se o Fluminense conseguir se acertar com os 3 jogadores que o Palmeiras mandou e mais a grana, a probabilidade maior é do Palmeiras. É muito provável que o Gustavo Scarpa joga no Palmeiras ano que vem. Pela informação que eu tenho, já está acertado. O Scarpa vem pro Palmeiras, 40% aí dos direitos federativos que o Palmeiras está comprando e vão sair. Econômicos, aliás, é 15 milhões de reais. O Palmeiras paga e empresta 3... Eu não descobri esses 3 jogadores. 3 jogadores. Empréstimo, né? Um é o Roger Guedes. Empréstimo e o Palmeiras paga o salário desses jogadores. Caramba. O Palmeiras não vai pagar nada. O Palmeiras paga. Paga o salário integral deles? Os 3 jogadores. Caramba. O Scarpa é do Palmeiras. Ô, Dodô. Porra. Nessa Dodô. Condição... Ô, Dodô. O Fluminense fala aceita. Bem. O que a pessoa falou pra mim é o seguinte. Que o Scarpa não está certo ainda, porque só depende... dos três jogadores lá aceitarem ir jogar no Fluminense. Se os três jogadores acertarem, a pessoa falou pra mim que é praticamente certo que o Scarpa joga no Palmeiras. Exatamente. Quem inclusive aceitou foi o Fluminense. Mas eu acho... Domênico, o Fluminense não tem uma pendência financeira aí com a justiça, que qualquer valor que caia na conta corrente deles já haveria um bloqueio, porque eles precisam quitar uma série de outras dívidas aí? Não tem essa parada aí, Benja? Isso eu não sei. Sim, mas aí é um problema do Fluminense. Aí é problema deles, né? Então, mas é que tá. É por isso que eu tô falando que muitas vezes aí pro Fluminense não é vantagem hoje pegar dinheiro com Scarpa. É, ao invés de receber três jogadores aí e um montante de dinheiro, talvez seja mais interessante pegar meia dúzia de jogadores, inclusive porque você só pode emprestar quatro. Aí você teria que ceder dois em definitivo pro Fluminense, mas sem haver a colocação de dinheiro no negócio. Ô, mano. Porque dependendo se já houver o bloqueio judicial, fala. Ah, mas é só perguntar pra esse povo todo investigado em Lava Jato, como que faz pra mandar o dinheiro pros caras receberem e não cair na conta? Aqui, ó, verdade. É só perguntar aqui, como faz, os caras escolhem. Sabe, os caras tá ligeiro. Olha só, os jogadores envolvidos que o Fluminense vai escolher, desses aqui que eu vou falar, são três. Vamos lá. Fabiano. Ruim. Michel Bastos. Ruim. Juninho. Ruim. Johan. Roger Guedes. Eric e Lucas. Um desses... O Eric não tá, Dodô. É, na minha lista tá. Não, mas pode tirar, tô te garantindo que o Eric não tá. Você garante, tudo bem. Mas que... Então são os outros aqui. Essa Fabiano, lista é Michel melhor. Fabiano, Michel Juninho, Johan, Roger Guedes e Lucas. Que Lucas é esse aí? O lateral direito. Que tá voltando. Tá no Fluminense. Tá no Fluminense. Quem tá no voltando Fluminense. Não, né? Ele teria que voltar. Qualquer meu coisa Deus. Ele fica lá. Ô, Sol, qualquer coisa ele fica lá, entendeu? Ô, Dodô, você vê como é o futebol, né? O lembra do pacotão do Barcos com o Palmeiras? O Palmeiras tá fazendo o inverso agora. Né? Mas o Palmeiras tem hoje... Você não tá em Dubai, cara? Tem muito dinheiro. Porra, Benja, quem dera, viu? Quem dera não. Agora eu vou revelar uma verdade. Ai, esse sujo... Ó, você é frouxo, cara. E esse gaúcho sujo... Esse gaúcho mendigo... Nossa. Eu vou contar um negócio pra vocês. Ele arrumou onde ficar em Dubai. Sim. E os amigos ainda pagaram metade da passagem aérea pra ele. Sim. É um frouxo. Ele ia ter que gastar R$4.000 parcelados em 10 vezes. Nossa. Mas você acha que a mulher deixa aí? Não deixa. Não é mulher, e ele não vai mentir, porque o chefe Benedetti é prova disso. É prova. Os amigos fizeram vaquinha pra pagar metade. Mais um amigo em Dubai ia colocar aí. Ele falou assim, eu não vou. Frouxo. E que é um bundão. Eu sinto que nós vamos levar ferro. Não foi isso não. Não é isso não. Não é isso não, é que eu sou responsável profissionalmente, responsável, rapaz, é um frouxo. Que otário, vai dormir, você tem... E depois fala que é cônsul do Grêmio lá em Jacutinga. De São Paulo, eu sou... Não. Ó, Sombrar. Eu exijo que esse calhorda nunca mais cante o hino do Grêmio falando até a pé nós iremos. Tá. Porque não vai nem avião, quanto mais a pé, né? Tá. Bunda mole, Vieira. E capaz, que a mulher manda. A chance de você estar lá e ver seu time fracassar de perto, lá você jogou pelo ralo. Não, bom, não é por isso, não. Pior é que não é por isso. Mas cara, daqui a pouco a gente fala um pouco mais aí dessa fubando covardia do Vieira, dessa borrada. Mas Sombra, entendeu? Que decepção. Diga, mano. Sombra, eu tô vendo aqui até no site do Globoesporte.com aí o empresário do Copete falando que o São Paulo teria procurado o jogador aí. É um dos interessados, né? São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro. Vocês gostariam do Copete, o atacante que tá no Santos hoje? Não. Ah, é correria, né, mano? Jogador. Ah, mas pro São Paulo hoje. O São Paulo não precisa hoje de um 9. O Dorival pediu um cara aí de 9 de campo. Não, digo. Ele não é 9? Meu Deus, ele é. Ah, o Copete, lógico que joga de 9. Não, segunda parte. Ele quebra o galho jogando. Lógico que joga. Ah, mas é isso aí. É lá do Rio. Mas jogava no Atlético de Medellín. Não vamos. Ele quebra o galho do centroavante, mas ele é pelo atacante. Segundo atacante. Não vamos discutir isso. Se o Sombra, o Mota. Não querem, acabou. E o Marcão quiserem. Eu vou buscar. O São Paulo... Peraí. Sabe um ruim assim, hein, gente? Não precisa ficar brigando. O São Paulo não tá com prato ou o prato vai indo embora? Não vai embora. Não vai. Vai ficar? Vai ficar. Mas você pode jogar buscar. Mas não é 9. Não, é pra jogar do lado do prato. Não é. O São Paulo não é 9, gente. O prato é. Então, mas o Copete não. Mas o prato é o 9. O Copete é 9? E 9 por quê? Não, ele jogou de 9 muito tempo no Atlético de Medellín e jogou no Santos também. Mas aí você fala... O Copete algumas vezes jogou até de lateral no Santos, cara. Você viu aquele dia que ele... Aquele jogo, Marcão, que ele fez 3 gols contra o Flamengo, né? Não, contra o São Paulo ele fez 3. Se o São Paulo quer buscar jogador do Santos, tinha que buscar esse Bruno Henrique que joga pra cacete. Mas o Santos vai vender, viu? Santos vai vender, sim, viu? Calma. Tá fácil. calma. É. O clube alemão tá indo pra FIFA, é o Wolfsburg, né? É. Isso. É. Porque os dois, o Wolfsburg e o Hamburgo, que era do Kleber e do Bruno Henrique, estão ameaçando a ir pra FIFA porque o Santos não pagou. Mas aí, se tiver. Olha, São Paulo pode ir. Esse Bruno Henrique joga pra caramba. É verdade. Eu acho que. Então vai pra aqueles leilões, né? O São Paulo vai lá, manda quem no leilão. Ô, Silvio, o leilão das notas musicais. É o leilão das notas musicais. Eu gosto, E o Zeca, tem alguma coisa aí? Estão falando de Zeca ou Benjo também vai... Próximo de um acerto. Olha aí. Mas não é informação minha, é o que se comenta aí. Tá, alguma coisa de verídico na vida do São Paulo em termos de negociação? Ou por enquanto o Raiz mandou apenas imprimir os seus cartões de diretor? Diego Souza. O Diego Souza, São Paulo tem interesse sim. A informação que eu tenho é que o Diego Souza não continua no esporte ano que vem e que as conversas começaram. Não tem nada ainda muito adiantado, mas interessa ao Paulo. E se trouxer, traz jogador bom. Na minha opinião, traz jogador bom. Mas ele vai aposentar o Diego Souza? Como aposentar? O Ben já falou que ele não continua no esporte, vai fazer o que da vida agora? Ah! Música da praça. Esporte, não é esporte, Marcão. Mas foi boa essa aí. Foi boa. Está aplaudindo de pé, mano. Foi boa sim. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento do Extra Dodô. Ah, vamos falar do Extra, meus amigos. Olha só, você que vai celebrar o Natal vai aproveitar todas as ofertas que o Extra preparou para você e para sua família. Vai lá, que tem tudo para sua ceia, olha, para decoração da sua casa, vários presentes para a família, muita economia. Vai porque as ofertas estão imperdíveis. Na compra de uma ave Masterchef Qualitá mais R$ 4,99, leve uma assadeira descartável Qualitá 4 litros. Boa! Na compra de um Chester Perdigão mais R$ 4,98, você vai levar um panetone Casadouro. Casadouro 400 gramas. Na compra de uma ave Fiesta Seara mais R$ 1,99, leve uma azeitona verde, RG, com caroço Qualitá, 200 gramas. Boa. Na compra de um peru Sadia mais R$ 7,90, você vai levar uma forma retangular importada. Olha que legal, hein? Na compra de um peru Seara mais R$ 9,99, leve uma assadeira de vidro Marinex, 1,6 litro. Aí é bom. É, meu amigo, vai celebrar o Natal, então vai pro Extra, vai economizar? Vai pro Extra, corre pra lá, amigão. Tem oferta boa lá, vai, Extra. É isso aí, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E também no oferecimento de Stella Barros Turismo, maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo, seu Bento. Ah, é falar do Parmeira, meu. Opa, vai, perdão. Fala do Américo. Falamos do Parmeira aí. Falamos, Eu ia falar antes, mas... Não, tudo bem, mas comentado. Tá tranquilo. É isso aí mesmo, o comentário mesmo foi o Gustavo Scarpa. Agora, você viu a quantidade de jogadores que o Palmeiras aqui, tem aqui de emprestados? Quer ver? Tá aqui, voltando, Domingo? Olha só. Tem escalação o Palmeiras tem um time completo de 11 jogadores e tem reserva. Ó, se quiser, um time desse do Palmeiras. Wagner no gol. É. Lucas, Leandro Almeida, Thiago Martins e Vitor Luiz. Aí tem Matheus Salles, Renato e Alione, Patrick Vieira. Monchi, lembra do Monchi? Monchi e Leandro. O Leandrinho aqui Leandro, lá. Leandrinho CNH. E Roger Machado. Exato. E reservas, João Pedro, Taylor, Matheus Miller, Bruninho, Daniel, Juninho, Arthur, Gabriel Leite. Lembra o Gabriel Leite? Lembro. Nossa, não salva um, hein, Dudu? Cauê e Rodolfo. Caraca, velho. O Palmeiras tem um time completo. Que é 90 completo. Jogadores, né? Completo, seu Bento. Brincadeira, né, Domingo? Salva qual, Domingo? Não, aqui... Quem que você pegaria aí, Domingo? Eu não deixaria ir embora. Vamos lá. Não gosto do Vitor Luiz, que é da base. Não, esse vai ficar. Então, esse eu gosto. João Pedro eu gosto. Alione eu acho um bom jogador. Também acho bom. O Matheus Salles também é um bom volante. Também. Só que o problema é o seguinte aí, né, seu Bento? Não tem espaço, né? O Palmeiras, se você pegar aí o time do Palmeiras, que tá comprando jogadores e tal, o Palmeiras deve ter, pro meio de campo, que eu digo, 15, volantes, até volantes e meia, deve ter uns 12. deve ter uns 12. Vai na minha. Uns 12 deve ter. Não, somando com esses daqui, né? Não, olha que não, hein? Acho que sim. Não quer fazer a conta? Não, porque, ó, vamos lá, ó. Tem Thiago Santos. Vamos lá. Thiago Felipe Santos. Mello. Felipe Melo. Arouca. Arouca já foi, tá de primeiro. Embora. Então dá, dois, vai. Foi. É... Tietê. Moisés. Três. Quatro. É... Guerra. Guerra. Cinco. O Lucas Lima, agora. Lucas dos Santos, né? O Lucas Lima. É. Seis. Johan. Sete. Rafael Veiga. Oito. É, agora tem o Alione aí, ó. Não, tem mais. Não, tem mais. No time aí não tem mais? Esquecemos de algum? Não, de meia, de meio campo é isso aí, Domingo. É, então esse juntando com esses aqui. É isso aí, Alione. Falando Veiga. É, falamos. Johan. Falamos. Oito. Quer ver? É. Deixa eu voltar aqui no... Tem o Alione, tem o... Nove. Patrick, tem o Matheus Salles. Dez. Rapaz. Renato. Onze. Mano. É isso aí. Isso é louco. Caraca, velho. E pagando todo mundo, né? Pagando Arthur. Todo mundo. Tô falando, deve ter uns 11, 12. Sim. Você entendeu? É... Bom, mas é isso aí, né, o seu Bento? O que mais que eu tinha pra falar? Ah, perdão. Quem tá aí? Dizem, né? Bruno Henrique, você não falou? Isso. Bruno Henrique. Bruno Henrique, verdade. 12. Tô falando que tem 12? Cara, tem mais. Só que assim, aí você se começa peneirar, a peneirar, sai mais, hein, seu Bento? Aí, ó, deve ter mais. Você pega, por exemplo, 12. No meio de campo, hoje, no Palmeiras, deve jogar 3 ou 4 no máximo. 4 é máximo. Ou é 3 ou 4. Você pega de 4. É, tem que ficar... Fica 2, tipo, o terceiro reserva é. De cada posição. Verdade. Entendeu? É muita coisa. E até o Mano e talvez o Benji deve ter um pouco mais de informação. Parece que o Pablo tá querendo jogar qualquer time, né? Viu que... O Palmeiras miou o negócio. O Pablo miou o negócio, né? É isso que eu ia falar. O Pablo miou. Miou, Domênico? Mas por quê? Miou. Pediu muito alto. O Palmeiras falou, não vou pagar. Parece que na casa dos 500 cruzeiro, né? E parece que voltou pro Corinthians. É, mas já li aqui na minha timeline também que o empresário negou qualquer coisa em relação a voltar a negociar com o Corinthians. É, mas, é o papo que falou aí. É, eu também não acredito nisso, não. Agora, aí você tá vendo, Domênico? Voltar pro Corinthians? Não acredito. Não tem a menor condição. Seria muita falta de... E depois também do Corinthians. E depois, não, aí também... Ah, e também depois da diretoria do Corinthians não ter deixado o Pablo jogar a partida final... Uma falta de orgulho, né? É, foi ridículo. A minha informação, quando eu falei lá atrás que ele não ia ficar no Corinthians, é a mesma coisa que está acontecendo nos outros clubes. É, ninguém quer pagar um valor absurdo por um zagueiro. Exatamente, muito alto. Por melhor que o Pablo seja, que eu acho que o Pablo jogou muito esse ano. Muito. Para mim, o Pablo joga aí titular em qualquer clube do Brasil. Só que, eu falei semana passada, o cara pediu para jogar lá no Palmeiras o mesmo salário do Dudu. Que dá, seria, né? Praticamente mais que o dobro do Dracena. Você não pode pagar mais. E mais que o dobro do Mina. Não pode, né? E aí o Palmeiras falou, isso tudo não paga. Há uns 10 dias atrás, também perguntei com uma pessoa do Flamengo. A pessoa tinha falado pra mim uns 10 dias atrás. Ó, nesses valores não vem. Não, é um absurdo. E vou dizer, tá certo o Palmeiras também, né? Porque tem dinheiro. É, sai rasgando, né? Agora, Domênico, eu não sei se você concorda ou não. É lógico, o Palmeiras, ele tem muito dinheiro. Muito dinheiro. O Palmeiras fechou muito. Independente, olha... 50 milhões em caixa. Muito. Independente. Muito rico. Se é porque rico. Tem um patrocínio. Muito rico. Independente se tem um patrocínio de camisa que rende mais do que a média do mercado. Independente disso, mas tá bem financeiramente. Ah. Agora, eu vou te falar, não é porque tá bem financeiramente... E vamos rasgar dinheiro. Que vai rasgar. Agora, se você analisar o número de jogadores que o Palmeiras já comprou e tem aí, você vai ver que ele não é bem administrado. Já rasgou muito. E outra, Sombra, não só isso. Eu ia falar uma coisa importantíssima. Tem um menino aí. Eu não esperava outra coisa de você. Tem uma menina. Do que você não esperava? Que fosse uma coisa não importante. Que você não falasse. Mas não esquece, Sombra. Só não esquece que dessa lista toda aí, ainda tem muito jogador que veio naquela primeira leva. Sim. De quando todo mundo falava que o Palmeiras precisava montar um time novo. Sim. Então, um monte de jogador que tá aí. Não é jogador que chegou agora, hein? Já tava, né? Você sabe por quê, Domênico? E você fala assim, tem 50 em caixa? Poderia ter 80. Poderia ter muito mais. E aquela história do pica-pau no inverno, que quando ele olha lá pro armário, não tem comida. Tem nada, né? Tem a morte, né? Nos últimos anos, meu clube abre o armário, só tem umas migalhas assim. Uma lata de ervilha. Tem a morte fazer burro. Não vamos esquecer que num tempo não muito distante, tempo não muito. Tinha também uns 40 milhões em caixa lá, que falavam, se gabava, aquela coisa toda. E depois ficou sem nada e ficou devendo uma pancada de dinheiro. Foi quando a Parmalat saiu. Lembra? Tem que tomar cuidado. O Mumu que deixou esse parênteses. As vacas magras do Mumu. Lembra? Tem um outro detalhe que é importante ser dito aqui. E, inclusive, foi manchete de um jornal. De jornais. Não, de jornais não sei, mas um eu vi, que eu li. Sim. É, a base do Palmeiras foi uma das bases mais vitoriosas dos últimos tempos. Sim. Seja em qualquer categoria que você pode dizer. Então, assim, está sendo feito um trabalho que há muito tempo não se vê no Palmeiras. Base bem feita. Tem um menino lá, um jogador, esqueci o nome dele, se é o Arthurzinho, um negócio assim, que está sendo vendido, parece que o Barcelona já está de olho nele. O menino tem, acho que 14, 15 anos, que elas vão levar embora. Então, assim, Vitinho, né? Acho que é Vitinho, é uma coisa, Vitinho, não estou me lembrando. Qual? Agora. Vitinho. Da base do Palmeiras. Alanzinho. Não, Ademirzinho. Não sei. Ademirzinho. Olha, não Ademirzinho sei. Da Guiazinha. Alguma coisazinho. Então, Alanzinho. Alguma coisinha, não, é não sei. É ele. Vitorzinho, Alanzinho, alguma coisa. Bom, enfim. Domênicozinho. Ah. Mas esse não vai pro Barcelona nunca. Não, esse não. Não, não vou. Domênicozinho não sai seria do Domênicozão. Não! Que isso? Oh, isso. Oh, juiz. Mas nem por milhões, é Barcelona? Não, Barcelona é zão. Zão. É Domênicozão. É. Aqui é Domênicozinho. É. Mas nem por milhões, Domênico, você iria. Mas lá é Domênicozão. Olha aqui, ó. É verdade. Espanhol. O problema é esse, né? O problema é que os jogadores mais novos não estão tendo espaço para jogar nesse time. Aí o Palmeiras fica gastando uma fortuna com alguns jogadores e de repente na base tem um jogador. Eu falei aqui, pra que contratar o Everton? Que parece que não tá dando certo, os caras querem dinheiro lá, querem não sei o quê. Manda te catar. E Everton, Katsu? Tem um monte de goleiro. Everton. Tem um monte de goleiro da base do Palmeiras, eu tenho certeza que não tem cara que seja pior que o Everton. Não precisa. Verdade. Aí você pega aí um monte de jogador que o Palmeiras tá contratando de novo, hein? Não precisa. Não, e nunca usa a base, isso, né? Porra. O Atlético quer o Rafael Veiga pra liberar o Weverton. É que time que tem grana, né, Beijo? É difícil, né, o time usar a base, né, velho? É, mas também não pode comprar jogador, ô Dodô. Não pode comprar jogador pra não jogar. O Johan, por exemplo, passou 2017 de férias. Nem o Veiga. O Rafael Veiga, ano sabático. Veio, os caras perderam... Tudo bem, os caras ganharam dinheirinho aí, ganharam. Mas perderam um ano da carreira deles, os dois estavam em evidência. Exatamente, verdade. Exatamente. Muito bem, esse é o Estádio 97, foram aí as manchetes do Palmeiras. O oferecimento do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode. Beba com moderação. Também no oferecimento de Buscapé, quer ofertas de A a Z, sempre com o melhor preço, dá um busca no novo Buscapé. Dá um busca. Fim de semana eu usei o Buscapé pra comprar um celular de presente. Ah, bacana. É muito bacana. Fazer uma média com a patroa. Parâmetro. Né? Não é pra ela, é pro meu pai. só pra você ter uma noção. Patroa. Só pra vocês terem uma noção que chegou a informação. Sim. Certa. Ah. Olha o que tem de jogador do Palmeiras, hein? Chegou aí a relação? Sim. É, ó, total são 67 jogadores. Nossa. Tá? E mais 3 chegando. Ou seja, 70. Então, meias, nós temos 11 meias com o Lucas Lima e mais tem 5 emprestados. Nossa. Caraca. Atacantes são 7. Olô. Mais 11 emprestados, no total de 18. É que é humilhagem. É, laterais, tem 4. E não tô pondo o Zé Roberto, que já parou, hein? Nossa. E mais 7 emprestados, total de 11. Tô falando, vai dar 90 zagueiros. Jogadores, cara. Zagueiros são 5 mais 6 emprestados, total de 11. Ixi. Goleiros, 4 mais 1 emprestado, total 5. Volante tem mais 6. Tô falando pra vocês, são 67 jogadores e mais 3 estão chegando. São 70 jogadores. Ô, FIFA, jogadores. Cadê o fair play financeiro, FIFA? Ô! Porra! Que história é essa? Mas o clube é bonito, né? Rapaz. É rico, né? Só falta título agora, né, Dodô? Mancada agora, Domênico. Mancada. Deixa eu falar uma coisa, peraí. Deixa eu só falar uma coisa, Domênico. Eu tenho 14 jogadores, 11 titulares e 3 lá, né? É. Eu tô em Dubai, um abraço. Você não, que você é namoro, você não tá. Mas a minha alma tá lá. Peraí, Domênico, a gente vai defender você. Eu nem sei mais que dia hoje, eu só sei que eu tô lá já. Posso falar? Olha, eu acho ruim pro programa, viu? Eu acho ruim pro programa. Voltou a ser grande agora, filho. Ah, você é um brincalhão, né, Domênico? Voltou. É, ué, não era? Sempre foi, sempre foi. Mas agora é grande. Não, grande sempre foi. Voltou a ser. Protagonista agora, filho. O que você tá falando? Ano passado. Diga, Domênico, Narigudo. Eu acho que é ruim pro programa isso. O quê? Eu acho que hoje, se tivesse uma parada técnica de 10 minutos pra gente conversar. Por quê? Porque, por exemplo, os torcedores do Grêmio estão Usa grande, tá tudo lá em Dubai, né? É, e aí você tem um que há tempos fala que sou embaixador, sou cônsul, sou diplomata, sou relações públicas. Tá aqui. E aí tá quando tem a final do Mundial, esse frouxo não vai. Verdade. Próxima vez eu vou pedir emprestado pro programa, porque é ruim pro programa, porque aí os caras falam assim, pô, está no 97, tem um gremista. Se tivesse um gremista, tava entrando ao vivo de Dubai agora. É mesmo, sim. Mas ele disse que a final for no brinco de ouro da princesa, ele vai. Né? Vai. E ó, eu proponho o seguinte aqui. Se não for à noite, aqui, né? Tá na cara, ninguém é obrigado a ir pra determinado lugar, porque muitas vezes aí a condição financeira aí acaba implicando em algumas situações e o cara fala, meu, não consigo ir. Normal, entende-se. O que não é o caso, porque os amigos... Haveria, uma doação, tá certo, pra esse verme poder ver o time dele. Ele não foi, poxa, porque é capaz da mulher. E digo mais, Sombra, vamos aqui lançar um boicote. Se o Grêmio numa dessa aí venceu o primeiro jogo Pachuca e depois aí numa dessa venceu o Real Madrid, o Vieira está proibido de falar do Grêmio no programa. Ele pode falar de qualquer assunto, menos do Grêmio. Mas quando isso tudo é medo, mano. Vamos começar, não, pelo contrário. Isso daí chama-se medo é você, que é bunda mole e não quiser... Não é medo! Meu medo tem outro nome, mano. Meu medo tem outro nome, Carol. Eu proponho aqui... Todo mundo, quando vier a falar a palavra Grêmio ou querer falar alguma coisa a respeito do Grêmio ou do Mundial, havia um boicote. Todo mundo começar a vaiar, o Sombra desligar o microfone dele pra ele não aguentar. O terror psicológico vai imperar perante a sua pessoa. Você pode falar do Palmeiras, pode falar do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do cenário do futebol brasileiro. Mesmo, se você citar o Mundial ou algo que envolva o Grêmio, você será vaiado, inclusive pelos ouvintes que estarão no carro. Boicote pra você. Nossa, como você é frouxo. Não adianta, velho. Posso falar? Nós vamos acabar com o planeta, mano. Não adianta. Não, nós não, porque você não vai estar lá e você poderia ter ido. Não, nós quem? Ah, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Por que vocês não foram em 2005 pro Mundial? Porque eu não tinha nenhum amigo pagando metade de tudo. Ah, metade de 20. Metade, Vieira. Mas não pagaram metade, coisa nenhuma. Você dormiu a noite depois dessa proposta? Pode ver. Você dormiu a noite depois dessa proposta? Pode ver no nosso grupo que eu detalhei a oferta do negócio, tá aí. E se quiser, eu dou o nome dos doadores ainda. Você tinha que liberar o Boga? Não era nada disso. Era sério. Quatro amigos ofereceram R$1.000 cada. De coração. Passagem custa 8 mil. Nossa, não fala isso, Sombra. Não fala quatro isso, amigos cara. Ofereceram R$1.000 cada. Isso é verdade, isso aí? Passagem R$8.000. Canalha, passagem R$8.000. Brincadeira. O que aconteceu aí? Nossa, o Mano tem razão. E Sombra, então o negócio é o seguinte: ainda dá tempo desse verme, pelo menos não assistir o primeiro jogo, que é amanhã. Mas ele pode final. Aí o jogo do Real Madrid, que possivelmente será o Real Madrid. Mesma grana, se não foi. Sombrar. O que faltar, deve estar faltando o quê? Acho que $4.000 pra ele inteirar. Não, R$4.000 mano. R$4.000, eu dou $1.000 pra ele pra esse jogo. Nossa! Seu frouxo. Bunda mole. Pra ajudar nessa trip aí. Vieira! O meu problema é profissional. O teu problema é que você é frouxo. Você vai perder uma semana aí, cara. Pau mandado. Quem não queria ir pra Dubai? Quem não queria ir pra Abu Dhabi, meu? Se você chegar pro seu patrão e trocar ideia, fala, mano, é o jogo da minha vida, preciso de 7 dias aqui. Patrão, ele é patrão dele mesmo. Então é mais... é o dono da empresa? Mano, então pronto. Mais um motivo pra vocês verem como eu sou responsável. Vieira, você perderia. A exatamente. Mulher, a criança, mas tudo dois bem. Dois dias de trabalho. Você perderia a sexta e a segunda-feira. Você poderia embarcar na quinta-feira à noite, assiste o jogo a final no sábado e retorna no domingo após a partida. O que tem voltar durante o dia? Para, mano. É frouxo, Benjamin. O que tem voltar e dormir na rua? Diga, Domênio. Quantas horas de viagem daqui do Dubai? Não interessa. 24 horas de voo contínuo. Não, pra Dubai? Não, pro Japão, 24 horas. Pra Dubai é metade do tempo. Metade, 12 horas. 12 horas, 14 horas no máximo, Domênico Gato. Você escapa de uns foguetes por ali, mas... Ele perderia no máximo, Domênico Gato. Ó, 14 horas, vamos colocar sexta e segunda-feira. Ele mata sexta e segunda, porque o jogo é no sábado. Ele voltaria no domingo, segunda-feira ele estaria aqui pra trabalhar depois do almoço. Será que se alguém pagar pra patroa, aí ele vai? Não, o problema não é esse. Ah, não, é o quê, então? problema não é esse, RG. O problema é que é frouxo, RG. Não, não é frouxo, quanto não. Quanto mais se oferecer, mais ele falar que olha, não dá. É bunda mole, RG. Deixa, é. Deixa eu falar depois aqui. Depois ele quer tirar o Mota do ano. Ele quer tirar uma. Ô, Mota, deita e rola nesse eu frouxo agora. Eu falei pra esse bundão. Ah, tá, você. Vou te falar, isso vai ficar marcado. Viu? Vai. Não, você imagina se dá uma zica, ô Sombra. E o Grêmio ganha esse Mundial em cima do Real Madrid. A zica, cara de não. Tacho, zica não. Esse incompetente. É, porque aí, se não ganhar, você vai dizer, olha, eu não fui porque eu tinha certeza que não ia ganhar. Agora, não, não tem agora, nada. Não é nada a ver com o jogo. Não juro pra vocês que não tem nada a ver. Daqui se ganhar no ano, o filho dele vai perguntar. Daqui a 20 anos o filho dele vai perguntar. Ah, fala, mano. Eu, sabe por que o Vieira começou a peidar molhado? Ei! O negócio é o seguinte, ele viu a notícia aí de que o Bale e o Varane aí embarcaram e vão pro Mundial. Não é certeza que eles vão jogar, mas eles embarcaram com a delegação. Então o Vieira começou a peidar. Mano, mas é mais um motivo pra ele ir. Porque outro dia, lembra que ele falou, nossa, como esse Bale é gato? Falou. Quem gosta quando o Bale fica com o cabelo tipo isso, Thiago York. Eu vou mostrar o Bale aqui. Eu vou mostrar pra vocês o Bale. Ele fica com o cabelinho Vieira, do Thiago York. O Vieira falou que se imaginou numa homenagem. Ele, o Bale e o De Bruyne. É, que é uma isso? Velha. Tem uma velha também, né? Meu cala sonho. A boca, Vieira. Mas vamos falar aqui. Vieira, você gosta do De Bruyne, velho? Com aquela bochechinha meio. Rosa, igual a tua. É, aquela bochechinha vermelhinha, com aquela camisa do Manchester City. Ai, é, esse é o casal, De Brusso e De Bruyne. Não dá nem pra você se defender, Vira. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor, Estádio 97, também no oferecimento clássico do dia, McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo Crispy Bacon e amanhã triplo Burger Bacon por apenas R$8. Aproveite! Santos! Let's go! Acabei de ler aqui. Abemos Papa? A chapa peguei me vibrando ganhou. É. Abemos Papa? Sim, Pérez, né? O novo presidente. Inclusive ele falou hoje. E travou todas as negociações que o Modesto Roman estava fazendo. Né? Inclusive a do Robinho. Porque o Robinho hoje oficialmente, né, se desligou do Atlético Mineiro. Sim. Né, oficialmente deu tchau. E aí volta de novo o assunto. Mas ele falou que não tem nada, não está conversando com ninguém. Vai colocar a casa em ordem primeiro, né, para depois ver reforços aí. Pelo menos tem um presidente, né? Pelo menos tem um presidente. Acaba esse primeiro sufoco aí. E é importantíssimo que ele tenha essa atitude. É, conforme o Benja já falou aí, acho que não só o problema das dívidas com relação a jogadores que estão lá, mas problemas de salário. Quer dizer, vai pegar aquela vida de inferno que é a vida de clube de futebol quando tem uma má gestão. Então desejo ao Pérez aí todo o sucesso do mundo. É um cara que tramita lá já há muitos anos, né? Os familiares, ser pai, avô, quer dizer, todo mundo lá envolvido com o Santos. Ele é aqui de São Paulo, mas é um cara que está sempre lá, é um cara que sempre lutou. Não é de hoje que busca essa vitória aí como presidente do Santos. Conseguiu agora. Então espero que faça aí uma boa administração, uma administração transparente, assim como ele sempre pareceu ser, né? Um cara responsável e transparente. Mas, eu não sei, eu não ouvi aqui, né? Eu estava trabalhando, estava em evento, tal, semana passada. Se tivesse que votar, você votaria em qual deles lá? Eu disse na sexta-feira que votaria nele. No Pérez? O Pérez. Se eu tivesse Pérez. Que votar, votaria nele. E acho muito legal, só para não perder, essa tentativa dele de resgate numa situação que eu acho muito importante dentro do clube, que é a trazer de novo aquela gestão com os caras, os santistas, e caras poderosos e responsáveis, empresários importantíssimos que não estão aí preocupados em tirar grana do time. Então, eu acho muito legal esse conselho, que foi uma coisa que o anterior, o presidente, o Modesto Roma, matou dentro do Santos. Porque lá tinha tido essa ideia inicial, e aí ele foi lá e só ele mandava, só ele dava as cartas, e acabou detonando e sacaneando essa comissão de gestores aí. Então, veio o Pérez agora, traz se eu não me engano, é o Urubatan, que eu também conheço, um cara poderosíssimo aí no ramo de transporte, o cara tem... Cara, e é um santista doente também, então eu acho muito legal esse resgate aí. Vamos ver, tomara que dê certo, tomara que o Pérez consiga botar o Santos aonde o Santos deve estar. E prometeu 50% dos jogos na capital, né, São Paulo. Ele sempre foi um defensor do... Só tem os caras dos quiosques que dá uma prensa nele, né? É. 50 aqui, 50 lá, né, gente? Ele sempre foi defensor dos jogos do Santos na capital. Tomara que faça isso, olha, tomara que traga, né? Mas 50 jogos... é pouco, né, RG? Sim, é pouco, mas já é alguma coisa, viu, Benja? Pelo menos os jogos... Ué, mas Benjamin, você quer que ele faça o quê? Que ele tire todos os jogos de Santos de uma hora pra outra? Pelo menos... fazer essa transição o menos traumática possível. Pelo menos... Menos que coloque os jogos importantes no Pacaembu, para que não tenha jogos grandes e importantes na Vila Belmiro com 5 mil torcedores. Respondendo ao Mano, sim, eu faria sim. A vitória dele já é uma prova, porque lá em Santos é uma coisa super bairrista. Então, a partir do momento que um cara de São Paulo, que sempre defendeu o São Paulo, ganhou, é porque as pessoas lá querem mudança. Sim. E eu não, tudo bem, eu não estou falando que você tem que ser 100%, mas 70%, 80% dos jogos, sim. São Paulo hoje, São Paulo é a maior cidade da América Latina, São Paulo é a terceira maior cidade do mundo, né? O dinheiro está em São Paulo, os patrocínios estão em São Paulo, os investidores estão em São Paulo, e o Santos não pode se dar o luxo de ficar fora desse mercado. Mas, então, Benja, eu concordo com você, jogar na Vila Belmiro para 5, 6... 7 mil e jogos importantes jogar para 12, 13, inibem grandes anunciantes, diminui o número de torcedor. Então, quem joga em São Paulo, que faça um teste. Você tem toda a razão. O mandato no Santos é o quê? De 3 anos? 3 anos. Ou é de 2? 3 anos. Então, ele tem 3 anos para testar o Santos na capital paulista, se isso vai ser melhor ou pior. Pior não vai ser, porque não tem como ser pior. O negócio é o seguinte... E último detalhe, meu RG. Ele tem que aproveitar, porque ele tem hoje o prefeito de São Paulo, que é torcedor do Santos, o governador de São Paulo, que é torcedor do Santos, e ele tem o Pacaembu hoje, que está aí, sem uso, ocioso. É a oportunidade dele de oportunidade de ouro. Tudo de vai... pegar o Pacaembu e fazer o Santos jogar lá direto. Tudo vai de uma boa conversa, né? Mas, agora... o RG, só com relação ainda a esse episódio aí, eu também acho que pro Santos é mais interessante jogar na cidade de São Paulo. Mas não se esqueçam que o cara, para ser eleito, ele precisa de votos. Para ele conseguir votos, ele precisa de alianças políticas. Para ele conseguir essa aliança política, ele precisa talvez ali entrar em acordo com alguns caras aí que são influentes dentro do clube. Você não pode pegar aí o time pela mão e falar, ninguém mais joga aqui na Vila Belmiro, só jogos pequenos. Não vai zerar. Ele vai não... fazer esse processo de uma maneira talvez menos traumática. Sim, por mais que você diga, 50 jogos ainda é pouco, mas já é um início. Perante uma mentalidade... 50%. Não, mas tudo bem, isso vai dar quanto? Em termos de jogos no ano. Se jogar 50 jogos, seria muito mais 80, que a metade. Se jogar 80, tá jogando 40. Então, 40 não, partidas, não muda 80 muito. É o total. 80 partidas. Então, gente, 80 é o total. Vamos supor que 40 que você joga em casa no ano. Sim. Então seria um 20. 20, tá certo. Mas enfim, eu acho, Sombra, que nesse caso aí, o cara aí, o Pérez, ele tem razão, cara. Porque não adianta o cara sair querendo dar uma de revolucionário, porque ele vai precisar lá na frente desse mesmo apoio que agora ele está tendo. Tá certo, mas eu acho que a lógica... O cara está sendo cauteloso, cara. A lógica é essa, o cara não vai chegar chutando o balde. Bom, ainda sobre o presidente do Santos, ele disse que vai retomar o papo com o Ricardo Oliveira. Diz que trata-se de um grande jogador, ele não tem dúvida, vai conversar. Diz que a duração do contrato talvez seja o maior problema, porque ele quer 2 anos. Ele fala que Ricardo Oliveira é um grande jogador, identificado, artilheiro, só caiu de produção quando a própria equipe caiu. Tem todos os parabéns. Isso matéria do Globoesporte.com. Aí acho que ele foi político, Sombra. É. Que nem... Assim aí eu acho Zeca, que ele foi político assim como o Zeca. É isso que eu falo. Assim como o Zeca. Também está tratando de uma forma... Né? Quer dizer, o cara tá entrando agora, tá chegando... Agora que ele vai sentar lá naquela famosa cadeirinha, vai abrir a gaveta... e vai ver o tamanho da pasta que tem lá dentro, né? Quer dizer, só bucha, né, velho? Só a letra P assim vai estar, tá, né? Pepinos, pepinos, pepinos, buchas, quer dizer. Eu vi agora. Então não adianta, cara. A bucha com B. É, bucha. Bucha com B, né? E olha, imagina o tamanho daquilo lá. Então ele que ouve aí o Estádio 97, né? Que desejo a ele boa sorte e que administre com toda a transparência e responsabilidade possível. Fala, Benjo. Você sabe que é legal? Você sabe uma coisa que é legal? Porque o Pérez, há muitos anos, vem tentando ser presidente do Santos. Sim. Né? Ele vem tentando e tentando mesmo. Porque tem clube aí que tem candidato que não quer ganhar, né? Sim, é verdade. É verdade. Cara que, tem é aquele cara que corre pra não... É aquele cara que corre pra não chegar. Só pra manter o nome dele ali, né, Benja? Se todo mundo, Mota, largar e o cara ficar chapa única, ele renuncia antes. Aquele também. Cara que fala assim, né, Benja, na briga, me segura, ele não quer brigar, ele só quer. Aí você solta o cara, ferrou. E o Pérez não. Se todo mundo, Mota, largar e o cara ficar chapa única, ele renuncia antes. Aquele também. Cara que fala assim, né, Benja, na briga, me segura, ele não quer brigar, ele só quer. Aí você solta o cara, ferrou. E o Pérez não, pô, o Pérez é um cara que brigou muito tempo pra ser, quis ser mesmo. Pô, espero que ele se dê bem aí. Agora ele tem que ser arrojado. É, verdade. Não, ele levou até bolo aí na rádio, lembra? Imagina. Não, eu ia lembrar isso agora, mano. Quando eu digo que ele é ouvinte do Estádio 97, ele é mesmo. Não é sacanagem, não. Não, não é não. Já veio aqui, já... E tudo começou com esse idiota desse Benjamin. Ah, idiota? É, agressão agora. É, não, mas vocês vão entender por quê. Esse idiota agora. Ficava antigamente falando que todo mundo fazia aniversário na data errada. Que não era a data da pessoa. Esse imbecil aí. Um dia, ele chega aqui e começa, não, porque eu quero dar parabéns pro RG, porque é aniversário do RG, porque não sei o quê. Logo, isso no começo do programa. Certo. Aí, porra, quem é que chega de repente na rádio com um bolo na mão? Quem? E acompanhado de um diretor de banco. Sim. Trazendo o bolo em minha homenagem, velho. Pra me homenagear porque era meu aniversário. Você nunca se sentiu tão importante na vida, o né, velho? O Pérez. Em vez de ele me agradecer, Sombra, ele me xinga, o Sombra. O Pérez. Aí, pô, viemos trazer. Você não desmentiu, né, RG? Ficava chato você desmentir. É, eu tive que desmentir. Pô, que feio, RG. Pô, ele... Pô, o cara deve ficar com uma cara de pastel. Pô, ele ficou chateado. Pano molhado. Ele ficou chateado. Mas foi esse xarope desse tronco. Mas olha, tonto do Benjamin. O velho. Pérez é um cara que me parece. Eu não sei se ele vai ser competente ou não, mas é uma pessoa muito simpática. Sim, pelo menos do bem, né? Tem aquele cara que você olha assim e fala. Ih! Não sei. Seu bem do negócio. Muito simpático. Do bem do mal, eu não sei também. Agora, isso não vai me impedir de criticar se o cara não fizer uma administração legal. Ah, mas assim, fica chato, tá, né, RG? Com bolo, agora fica chato, você tem pedaço congelado lá que você falou. Assim como... você tem. Assim tem, como sim. Eu. Assim a como... plaquinha do parabéns, RG. Assim como eu elogiei o Modesto no início da gestão e depois foi lamentável, mas lamentável, pô. Pelo amor de Deus, espero que o Pérez não faça isso. Não, mas não esquece de uma coisa. As entrevistas do Modesto são top 5 indiscutíveis. Mas esses caras tinham que fazer stand-up. Vai fazer falta. É, o futebol tá perdendo belas entrevistas. Agora, o futebol tá ganhando. E ele falou também. RG, sobre a história do Robinho, né? Sim. O Pérez, né? Sim. Ele quer que o Robinho se resolva antes da situação lá. Que ele está sendo acusado lá de estupro lá na Itália, porque ele acha que é ruim para a imagem do Santos. Sim, então ele gosta do Robinho, é fã do Robinho, mas quer que se resolva lá antes. São duas situações, né, Benja? Essa da que ele tem que resolver a situação dele lá, e a outra é a questão da grana também, né? Você deixaria sua filha com o Robinho? Não, melhor mudar. Não fala isso, mano. Tem nada a ver. É uma pergunta. Tem nada a ver. Esse moleque é doente, cara. Esse moleque tem que ser internado. Agora eu pergunto... esse moleque é louco. Agora eu pergunto a vocês. Ai. E principalmente ao Benjamin, que tá mais... o Benjamin e o Maurício, que estão mais envolvidos aí agora nas entranhas No furo, no furo. Do futebol. O que é que está acontecendo que ninguém consegue explicar? Por que Neymar não tem previsão de volta para a França, velho? E ele que tá quieto no Instagram faz um tempo já, faz uns 4, 5 dias. O que aconteceu aí, Benjamin? Ele voltou a seguir o Santos, viu? E o que aconteceu, Benjamin? Não tô sabendo disso aí não, RG. Que existe um interesse aí do Real Madrid no nosso querido Neymar. Nossa, que ele vai pra lá. E falam que já bateu o arrependimento aí do Neymar de ter saído do Barcelona. No Paris Saint-Germain ele não tá tendo. A informação é de que o PSG liberou o Neymar pra resolver problemas pessoais no Brasil. E aí, esses problemas pessoais, ninguém sabe o que é, ao que se refere, se é doença, se é algum problema de negociação, absolutamente nada, sigilo absoluto. E hoje, parece que saiu a informação... Entrevista coletiva do treinador... Saiu a informação lá de que ele não tem previsão de volta. Aí você imagina o burburinho que virou isso. O Matos está falando. Eu não sei o que aconteceu com ele agora. São várias coisas. Eu não tô falando de grana. De grana pra ele seria bom em qualquer lugar. Qualquer lugar que ele vai é bom de grana pra ele. Agora, o Barcelona sem o Neymar não é o Barcelona que era antes. Perdeu muito do brilho. Ah, isso eu não acho, não, hein? O Neymar, eu acho. Pro brasileiro, o Barcelona pode ser, perdeu o brilho sem o Neymar. Pra nós perdeu, Dudu. Pro brasileiro, tudo bem. Não, tanta graça, não. Vai na Espanha, você perdeu. Vê os jogadores. Não, Domênico, pega as entrevistas do Barcelona. Falando que o time sem o Neymar teve que mudar demais e perdeu muito. O Mascherano já deu entrevista, o Messi, todo mundo fala. Agora, o Suárez falou isso também. Também o Suárez também falou. Agora, o do Real Madrid, é um sonho antigo do Wagner Ribeiro, né? O Wagner Ribeiro sempre quis, o Wagner Ribeiro queria ter levado o Robinho pro Real Madrid, não pro Barcelona. Você já pensou? Agora, eu não acredito... Robinho, Neymar. Desculpa, Neymar. Eu não acredito... que ele vai pro Real Madrid agora, 3 meses, 4 meses depois. Eu não acredito. E não seria muito louco, Ben, sair do Barcelona e pro Real Madrid? O Zé Fontinha me mandou duas aqui. Que eu não sei. Tá? Primeira. Ele falou assim, ó, não dá duas temporadas pro Neymar estar no Real Madrid. Caramba. Não falou agora, mas não dá duas... Isso eu não duvido. Não dá duas temporadas pro Neymar estar jogando no Real Madrid. Gente. Ele vai fazer que nem o Ronaldo. Hein? E a segunda já é ligado ao Corinthians. Que o Corinthians tá de olho no Robinho. Isso é um sonho antigo. Isso é um sonho antigo do Corinthians. Aí combina, né, mano? Isso é um sonho antigo, hein? Mas dinheiro pra pagar o Robinho. Não, imagina. O Robinho aí, o Corinthians põe o Zanforlin pra defender ele, tá tudo certo. O negócio é o seguinte, com relação ao Corinthians, o Bento vai falar do Coringão? Fala aí, Bento. Fala aí, Bento. O Corinthians que pediu oficiar mesmo é o René Júnior e o Júnior Dutra. O René Júnior só não foi ainda apresentado, que saiu de férias hoje, mas tá tudo certo já, contrato de 3 anos. Ele se apresenta, deve ser anunciado essa semana, mas se apresenta só no começo do mês, de oficiar mesmo esses dois jogadores. E agora sim, esse aí que o Samba falou, e agora deve ter mais alguém chegando aí, né, mano? Com certeza deve vir mais alguém pro ano que vem. Então, Bento, tem as informações aí com relação aí ao Corinthians. A primeira que tá na internet aí, todo mundo falando, pô, o Corinthians retomou as conversas aí com o Pablo e tudo mais. Sinceramente, galera, eu não acredito. Eu acho que o Pablo aí, depois de tudo que aconteceu ali, ele foi afastado daquele último jogo aí, que era o jogo decisivo aí. O Corinthians depois jogou com o Sport também, mas o jogo mesmo, o chave ali, era aquele jogo da entrega da taça, que era contra o Atlético Mineiro, e o Pablo foi retirado da concentração e não jogou. Ali rolou um estresse, rolou ali um desentendimento por parte da diretoria com o empresário dele, e não conversaram mais a respeito de uma possível permanência do Pablo. Sim. Então, cara, na boa, hoje eu não vejo, depois de algumas semanas, esse cenário mudar. Principalmente depois de tudo que foi dito de ambos. Tanto por parte da diretoria do Corinthians, quanto por parte do empresário. Um acusando o outro e tudo mais. Muito corno, né, mano? Eu não acho que haveria, talvez, hoje um entendimento aí, depois de tudo que foi dito e depois de tudo que foi feito. Com relação ao Gustavo Scarpa, cara, seria um jogador interessante pro Corinthians, sim. O Ben já trouxe a informação aí também, falando que ele está muito próximo aí, talvez, aí do acerto com o Palmeiras. Se os jogadores que o Palmeiras colocou ali à disposição aceitarem para o Fluminense, que o Palmeiras está um passo à frente nessa briga aí, porque o Scarpa parece que o São Paulo tem interesse também, o Corinthians também. Mas esse sim seria um jogador aí que viria para desequilibrar. Você monta o meio campo do Corinthians ali com Gabriel, com Camacho, ou então o René Júnior. Aí você coloca lá aberto na direita ali o Cleison, o... Não, você coloca o Gustavo Scarpa na direita ali, o Rodriguinho centralizado. E o Cleison brigando com o Romero pela ponta esquerda ali, os dois pela mesma posição e o João na frente. O time do Corinthians ganha novos ares. Você teria talvez aí como opção ainda de banco o Jadson, cara, para armar o time. Imagina, é um time que já começa com uma outra cara a temporada de 2018. Gustavo Scarpa, hein? Não, imagina, RG, o Scarpa jogando ali pela direita ali, junto com o Rodriguinho... O René Júnior chegando ali, porra, cara, o time do Corinthians ganha muito. Qual a chance? Nesse e ele sentido. É primo do Chiquinho. Qual a chance? É. Olha, é, então, é, com relação ao Gustavo Scarpa, é velho, eu acho que pro Corinthians esse daí seria o jogador aí que é a bola da vez. Qual e a esse chance, cara, mano? Viria pra desequilibrar. RG, eu tenho uma informação de que o Corinthians ele tá forte no negócio. Ah, é? O Benja tem uma informação também falando que o Palmeiras tá à frente. E eu tenho a informação que já fechou. Então, ainda fechado não tá, Lube, porque o cara vai fechar nos 47 do segundo tempo. Ele não vai abrir mão de certas propostas ainda que podem pintar, mas que existe talvez aí um favoritismo não, pra um ou pra outro. Tá enganado. Não é isso. Mano, você tá enganado, mano. Ele não vai fechar os 47 do segundo tempo. Não é isso, a não. Única coisa que ainda ele não fechou é porque precisa o Fluminense convencer os três jogadores lá que o Abelão tá pedindo. Só. Só isso, entre, é isso aí. Veja aí, tem razão. Ele só não fechou, eu não vou falar que tá fechado, porque precisa do ok do jogador do Fluminense. Mas, na hora então, que vier o ok do Fluminense, não, do o Gustavo Porto. Scarpa é jogador do Palmeiras. Mas eu sou um cara, sou jogador do Palmeiras. Jogadoraço, hein, Domenico? Eu zelo pelo bem dos jogadores. Mas o negócio é o seguinte, Domenico, analisa meu ponto de vista aqui, minha linha de raciocínio, você vai me dar razão. O Gustavo Scarpa hoje, em termos de competitividade... ele teria talvez a chance maior de ser titular no Corinthians do que no Palmeiras. Eu vou falar o porquê. No Palmeiras ele chegaria a princípio para ser titular, mas ele tiraria uma vaga que hoje é do Guerra, tá certo? Ou do Keno. Porque tanto o Gustavo Scarpa ele vai jogar ali pela direita e o Lucas Lima já veio para ser titular. Então naquela linha de três à frente dos volantes ali, você jogaria ali com Scarpa, Lucas Lima e Dudu na esquerda e na frente o Borja. O Gustavo Scarpa, Domenico Gatto, qualquer rateada que ele tenha, porque ele vai brigar ali, na minha visão aí tem duas vagas para três jogadores ali que brigam hoje aí nessa posição. Você tem o Gustavo Scarpa, o Lucas Lima e o Guerra. Esses três aí brigam por duas vagas. Fora esses três, você tem ainda dois jogadores correndo por fora. O Keno, que terminou muito bem a temporada em 2018, apesar dele ser atacante, o Gustavo Scarpa jogaria pelo lado que ele joga também do campo. É uma outra característica, mas ele briga pelaquela posição também. E você tem o Rafael Veiga, que é um cara que quem vê treinar fala que o cara é muito bom. Não tinha chance com o Cuca, como não teve com o Eduardo Batista. Será que numa dessa o Roger não dá chance pra esse moleque entrar no campo? Não sei. Então hoje, em termos de concorrência... eu acho que pro Palmeiras o Scarpa teria muito mais do que no Corinthians ou no São Paulo. Porque no São Paulo também, ele joga com o pé nas costas. No Corinthians ele teria talvez que brigar com o Jadson e com o Cleison pelo lado direito. É titular no Corinthians, hein, mano? Então, pois é, eu acho que... Eu acho, então, pois, é isso que eu tô falando. Eu vejo hoje o Scarpa titular absoluto no Corinthians. E no São Paulo também, titular absoluto. No São Paulo também. No Palmeiras já não sei. No Palmeiras já não sei, a princípio ele chega como titular. Ah, eu acho que é também, mano. Então, a princípio, Vieira, mas aí que tá, a concorrência no Palmeiras é braba, irmão. É maior. Olha o time do Palmeiras. Aquela linha média do Palmeiras vai ser formada por... Se ninguém sair, vai ser Scarpa, Lucas Lima e Dudu. Guerra, né? Então, mas a princípio é isso que eu escalei também, Sombra. Mas você tem, por exemplo, o Keno. Se for bem treinado, você tira o Keno do time do Palmeiras? Isso forte. Como é que você tira, por exemplo, o Keno do time do Palmeiras, sendo que o Keno aí terminou o Campeonato Brasileiro jogando bola pra cacete? Mas o Keno, não é estrela, mano. Eu sei, mas é isso que eu tô falando, Sombra. Mas uma dessas, o Scarpa começa a jogar mal, e a pressão que não tem em cima do cara? O Keno é reserva. Olha aqui, ó, o que eu quero dizer é o seguinte: a princípio será. Se vier o Scarpa, ele é titular, não tenha dúvida disso. E o Palmeiras tem outro detalhe também. Vai disputar várias competições, precisa de elenco. O time precisa ter elenco, velho. Mas senão, todo mundo quer Libertadores, homem. Você percebe, por exemplo, mano, o time do Corinthians, como caiu de produção, porque precisava de elenco no segundo turno, que eu tô dizendo, né? O primeiro turno fez uma maravilha. Mas no segundo turno precisou de elenco. Não é elenco. Precisou de elenco. Fora da Cup, mano. Ah, para falar besteira. Precisou de elenco e caiu de produção. Então, um time, quando disputa essas competições, principalmente quando o Libertadores é o ano inteiro, o Palmeiras sofreu com isso aí o ano inteiro. Sim. E eu espero ter aprendido com essa lição desse ano, para poder, nesse ano, fazer uma coisa diferente do ano passado. Boa. Do ano passado, não. Desse ano, né? Não acabou o ano ainda. É que pro futebol acabou, né? A gente fala sempre no ano seguinte. Mas eu acho que o Scarpa, pra mim, pelo que a informação que eu tenho aqui, e o Benjamin tem quase a mesma informação. O Zé Fontinha me passou uma informação agora. Assim, fechou. De que o Palmeiras tá nessa pendência que vocês falaram. Sabe, é só acertar os caras lá. Mas sabe o que acontece? O Abelão não é bobo. Scarpa. Ele não é bobo, ele tá perdendo o Scarpa porque ele não tem, o Fluminense não tem dinheiro. Não, é a moeda de troca do Fluminense. Os caras perdem um jogador, mas vão ganhar três. Eles precisam de jogadores. O Fluminense não tem jogador. O Palmeiras é o melhor negócio que tem. Aí, pro Fluminense meter lá. A permanência do Lucas na lateral direita. O Roger Guedes. Ter o Michel Bastos no meio de campo. Ter o Roger Guedes. Aí soma com os que ele tem lá, mais um catado lá e faz o time. O Scarpa só não acerta. O Scarpa só não joga no Palmeiras se der errado dos jogadores lá no Fluminense. Só. O que eu acho difícil, né? Que eu acho que no final vão convencer. E se tiver um que não vai, eles vão tentar repor o outro. Se for para clube brasileiro, a informação que eu tenho é que ele joga no Palmeiras. Eu também tenho essa informação. Aí até outra coisa, se ainda como o Domênico disse que o Palmeiras ainda se responsabiliza pelo salário dos caras, que eu acho que o que podia pegar é os caras falar, mas peraí, no Palmeiras eu recebo, e lá, será que eu vou receber? Mas se o Palmeiras ainda tá bancando o salário dos caras... É isso que os caras é bom negócio. Palmeiras não sabe brincar, né, Alsombra? Como é bom ser rico, quer mudar, mano? Muito rico. Vem pra cá, mano. Muito rico. Pode vir pra cá, que é muito nós. Rico. Vem pra nós. Ela tá pagando pau, Domênico? Tá pagando um pau pra nós agora. Isso, Domênico. Você viu, seu Bento? Não sabe brincar. Quando o senhor falar agora, Palmeiras, vocês têm que falar, é nós. O Zé Fontinha me passou aqui que o Palmeiras quer pagar metade dos salários, viu, Domênico? Muito bem, foram as manchetes do Estádio 97 na Energia 97 FM no oferecimento do McDonald's. Eu tô com uma fome desgraçada, velho. Eu vou sair daqui e vou pro McDonald's na hora. McDonald's, meus amigos, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Só R$8, cara, você tá de brincadeira. E segunda-feira é dia de bater papo sobre o final de semana, não é verdade? Claro. Segunda-feira é aquele dia bacana, né? Dia que chega que você vai conversar o que aconteceu no final de semana. Não é verdade? A gente, por exemplo, tava conversando aí da festinha da Taizinha, não é verdade, mano? E olha só, e o melhor lugar é o McDonald's pra bater papo, meu amigo. E no McDonald's é dia do triplo Crispy Bacon. Esse é o favorito do seu Benjamin Bach. São três hambúrgueres, bacon crocante que o Benjamin adora, queijo cheddar, cebola crispy, ketchup e mostarda por apenas R$8, só R$8. E pra deixar mais gostoso, aí o RG vai falar, eu quero. Eu quero. Acompanhe de Mac fritas e bebida por apenas R$19,90. Boa, barato, hein, Domênico? Fala sério, deu até fome. Caramba. Agora pra todo mundo aqui. Clássico do dia McDonald's. Hoje é dia de triplo crispy bacon. Corre pro McDonald's, amigão. Boa. Bom, já estamos todo mundo aqui naquela ansiedade de Copa do Mundo, não é mesmo? Sim, sim. Chegando aí, e você poderá assistir a Copa muito mais de perto que através da televisão da sua casa. A Estela Barros Turismo, agência oficial da Copa, tem vários roteiros para você que deseja viajar para a Rússia e acompanhar a seleção brasileira. Então ligue agora mesmo na Estela Barros. Tem um time inteiro de atendentes aguardando sua ligação. Vai lá! 21662250. Repita. 21662250. Inclusive, a Estela Barros acaba de receber opções de roteiros com categorias de ingressos mais baratos. E são ingressos, veja bem, que incluem buffet de bebidas e snacks em lounges ou suítes private, Dodô. Nossa, que ligue sensacional. Agora. Olha que nível, cara. Sensacional. Então liga lá, faça aí o seu pacote para viajar com a Estela Barros para a Copa do Mundo. 21662250. Pode ligar agora, você terá todas as informações sobre custos de ver a Copa na Rússia. E mais, neste sábado agora que vem, sim. Das 10 da manhã a 1 da tarde, o Papai Noel estará na sede da Estela Barros na Avenida Brasil. Boa demais. Você leva um presente para doar a crianças carentes e você tira uma foto com o Papai Noel. Leve suas crianças, leve presentes. A Estela Barros fica na Avenida Brasil 299. Vai ser neste sábado, das 10 da manhã à 1 da tarde. Vai lá, neste sábado, das 10 da manhã à 1 da tarde, tá bom? Legal? Não precisa ser presentão, leva um presentinho, porque são crianças carentes, não tem nada, gente. Uma boa ação. Essas crianças não têm nada, é uma tristeza danada, tá bom? E para informações, você liga na Estela Barros agora, tem um plantão da Estela Barros só pro Estádio 97. 21662250. Quem ligar no Estádio 97 dizendo todo dia de clássico no McDonald's ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Agora vamos às Primeiras ligações, 3 ligações na sequência no oferecimento do Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Compre o seu Sem Parar em semparar.com.br. Sua vida sem parar. E hoje tem uma novidade. Ah, é? Qual? Opa! Quem ligar aqui no momento Sem Parar, ganha na hora um sticker, o adesivo Sem Parar, já com R$50 de crédito para estacionar e viajar. Sem parar! Nossa! Pra aproveitar essas viagens de fim de ano aí, ó. Ô, louco, meu! Toca as drubas! Sensacional, hein? Onde Ross não sabe a... Eu faço meus comentários sem o S pra usar. Isso. O Alê só me ataca. Me traz o feno pra eu comer. Mota seu dromedário. Ah, não. O feno e vai pra casa. Isso. De linguiça e alfafa. Isso. Ah, que é isso? Tá apanhando, Vieira aqui, tá apanhando. Ah, mas você apanha de qualquer um também. Alô, você tá bravo. Alô. Quem fala? É Jefferson. E é Jefferson. Você gosta, Silvio? É Jefferson. Jefferson Fetolini. Hã? Fetolini? Isso. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 30. Ah, RG 3.0, hein, hoje. Mas hoje é isso. Hoje. Se eu não me engano, não é dia. Dia, não, não é dia do quê? No cardápio, aquele não, macarrão não, com a Fetolini. Não, é. Sensacional. Hoje é dia de virada, RG. Ah, é dia de Vieira, viado. Muito bom. É, hoje é dia de viado. Vieira. Hoje mereceu. Mereceu, parabéns. Parabéns, RG. Nós, tamo junto. Qual molho que você gosta de... Ó, falar nisso, vocês viram que... Fetolini, né? Vocês viram que ridículo. Alguém assistiu? Que é ridículo? O maluco aqui jogando bola com os caras, velho. Valeu. Ah, não, dá. Valeu, Oliveira. Vocês assistiram, né? Vergonha ali, né? Você viu, mano? Eu vou pedir pro Sérgio Louco aí, ele tem aí também já uma montagem aí com os piores momentos do Alê, que dizia que era jogador. Inclusive, ele critica o Romero. Nossa. Ele critica o Romero e ele falava que ele era jogador profissional. Ele pisou uma hora na bola, ele caiu de cara no chão. Nossa, cara, ridículo, meu, velho. Vergonha alheia, velho. Um pouco de dó mesmo. Ele vai lá só pra tirar foto. Olha aí, olha só, velho. Olha a marcação. Que situação ridícula. Nossa, que coisa metódica. Mas quem que ele tava marcando também? Catando cavaco, dá uma olhada, mano. Quem que ele tava marcando também? Olha essa, Marcão, olha essa, ó. Ah, não. Aí não. Ó. Aí morreu, aí morreu. Mas o Alê falta ele primeiro aprender a andar, né, velho? Pra querer jogar bola. O cabelo do Sidão. Olha o cabelo do Sidão, velho. Pela mãe do guarda. Olha os caras zoando mesmo. Olha, os caras tirando. Olha ali. Nossa senhora, quem é aquele ali? Olha, mas VPO, viu? Total, ai, ai, olha, como Motinha. Nossa! Como que amado, velho. Ô, Motinha, mano. Vôlei, inclusive, foi até legal, até eu não sei se o Sérgio Louco também tem o pessoal depois da partida. Porque geralmente esses encontros aí de jogadores, aí de artistas, aí é pra ajudar pessoas necessitadas, pessoas carentes, às vezes que não tem o que comer, ou pessoas às vezes que tem algum tipo de deficiência. Cara, no Alambrado ali, passou pelo pessoal ali, tinha de tudo. Pessoas ali com necessidades, pessoas com deficiência e tudo mais. As pessoas falavam, Alê, cara, a gente sofre diariamente, mas depois de ver a sua partida, a gente viu que a sua situação é pior que a nossa. Pode ficar com tudo que foi arrecadado pra você. O pessoal que foi lá pra receber coisas... Tava doando pra ele. Ô, mano, e ele volta, não queria... Cara. Ô, mano, ele não queria sair do time não, velho. Todo mundo pois sendo é, substituído cara. E ele... Agora eu fico imaginando ele nesse monte de famoso no vestiário, com o tal do xixi cruzado, velho. Já pensou? Você não jogou com todo mundo. Falcão, você não viu a quantidade Ronaldinho. De foto que ele mandou no grupo? Pô, se ele ganhar R$1 por cada foto que ele nossa tira com o famoso. Ô, Jefferson, imagina o pentelho. Que time que é foto? Precisa ter a foto. Que time você torce, nossa Jefferson? Nossa senhora. Ah, eu torço, diferente de um cara que senta aí na bancada, eu torço com um time... chamado Imortal Tricolor. Boa! Já começou com a pedrada. Sessão deitada. Oh, mas vem cá, Jefferson. Pedro. Mas por que é diferente? Não entendi. Começou na gremista, porque os caras pagam passagem pra você e você não vai, pelo amor de Deus. Você tá de brincadeira, Jefferson. Pode deitar. Pode deitar. Jefferson, você acredita nisso mesmo, Jefferson? Deita, Jefferson. Você acredita nisso mesmo? A passagem, custa 16 pau, não 8. Que 16 pau? O Pita falou cada trecho aquele dia. Deixa ele falar. O que foi que ele falou? Fica quieto, Vieira. Fala, Jefferson. Os meus amigos pagariam se falasse que ia pagar. Os seus não, Vieira? Os meus não, cara. Os meus são tudo vendidos. E não, foi oferecido pro senhor, Vieira, o senhor recuou. Eu escutei o mano falar que dava $1000 pra você aí. O mano falou no ar. Não, o Mano falou isso, ar, o mano então, falou isso agora ele falou. Ô, mano, tá de pé, mano. Que muda? Não muda nada, eu continuo bancando aqui. O Benja falou que dá mais $1,000. O Benja falou que dá mais mil. E o Benja arruma um ingresso. $2,000. Não, pera, o Benja... Mas sabe por que os caras falam isso? Não, vocês estão brincando. Desculpa cortar vocês aí, desculpa. Fala aí, gente. Porque você é pipoqueiro, ele sabe que Ai, cara. Acontece deita na baleia, deita. Na chamada. Diferente dos outros. Aqui em São Paulo, eu fui no jogo da Libertadores. Você foi lá? Nossa, que pedrada agora. Diferente. Alguém recolhe o corpo do Vieira. Não, eu só vou falar um negócio pra ele. Tá derretendo, tem que pegar um diferente dos outros mundiais. Dodô, tá molhando. Esse mundial foi muito mais curto prazo pra você se programar, entendeu? Você é um idiota. Você é idiota. Você é um idiota. É idiota. Ó, pra ir hoje e voltar dia 23. R$6.200. R$6.200. Não tem essa história de perna. E volta. É. Como 23? Faz acho que em 10. Faz em 10. Não interessa. Vai, quer voltar antes? Tudo bem. A final é 16. Peraí, vamos ver aqui. Vou ficar mais 10 dias lá fazendo isso. Dormindo naqueles carros que ficam abandonados, sabe? Vou ficar escovando os cabelos. Eu dormi no aeroporto no jogo da final da Libertadores. Ó, o Jefferson é correria, velho. Você é um bunda mole, Vieira. É, tá comprovado. Eu sou bunda mole. Ô, Jefferson, São Paulo e Inter, eu dormi no aeroporto também. Se você tivesse um bando aí de amigos aí que se propusesse a bancar, você iria, Jefferson? Mas é claro. Aí, ó. Na hora. Então é o seguinte. Fala o tonto, você vai na quinta e volta na outra quinta. R$7.700. E aí, Vira? Cada trecho, né? Cada trecho, seu louco. Eu ia pagar tudo, se eu pagar metade e a outra metade eu pagava. Fazer uma vaquinha. Mas a gente já falou o que fazia. Não, mas se fizer, então eu vou buscar. Faz pra mim que eu vou. Aí, ó, já que o Marcelo é famoso. Se fecha também, vai. Nossa, que deitada. Peraí, o Vieira aqui que é a prioridade. Vamos ver se ele tem coragem mesmo de enfrentar Kevin, o namorado dele, olha, em casa. E tem passagem mais barata. Eu já achei aqui por R$6.700 já. Aí, Vieira. Aquela econômica bacana. Não, eu. Se tiver ida e volta e vocês pagarem, já começa com Vieira, você devia ter visto isso aí quando foi campeão, cara. Gente, ele tem um conhecido que mora lá e ofereceu pra ele ficar. Mas lá, não, ele mora em Dubai. Meu amigo mora em Dubai. Afinal, é Abu Dhabi. Pelo amor de Deus, olha. E de Abu Dhabi pra Dubai. Aluga o carro e vai. Não sei. Tá no aeroporto, tem um monte de carro abandonado. Também não quer gastar nada, hein? Imagem do fracasso. O Kevin mandou recado, mano. Não, Kevin não, é a mulher dele, a Carol. Ela falou, não vai. Imagina, caralho. E mandou agora uma mensagem no zap com aquela carinha de nervosa. Então, Vieira, assume de fato. Não. Fala, não posso ir, minha mulher não deixa. Não. Vai dormir, Vieira. Gente, atenção. Distância de Dubai pra Abu Dhabi. Sim. Quanto? 140 quilômetros. Ah, é perto. É que nem daqui a hora em 10, vai. É ridículo, cara. Você vai daqui em Campinas, é quase a mesma distância, o seu louco. Mas, ô Jefferson. Fala aí, Jefferson. Eu sei que você provavelmente é um cara fanático, tá feliz da vida, mas qual é o percentual de chances, na sua opinião, numa hipotética final Real Madrid-Grêmio? Porque amanhã eu não sei, né, se dá pachuca, né? É verdade. Qual a chance do Real Madrid contra o Grêmio, né? É, eu acho que 1%. Não, é o contrário. Qual a chance do Grêmio contra o Real Madrid? Grêmio contra o Real Madrid. Não, tem que calcular a menor porcentagem. É, tem que calcular. Então é a chance do Real Madrid contra o Grêmio, né? Então deixa eu te falar a menor porcentagem. O Real Madrid, ele pegou o Sevilla no final de semana, ele meteu 5 no primeiro tempo. No segundo tempo ele tirou o pé, porque ele falou, temos que viajar. Então vai vendo a menor porcentagem aí. E sem o Arthur, hein? Não esquece, hein, Jefferson? Ô, mano. Que? Sabe por que meteu 5 no Sevilla? Porque o Sevilla tava jogando de vermelho. É. Entendeu? É pra aquecer. Você acha entendeu? Mesmo? E tem aquele rapazinho português. Irmão, aceita que dói menos. Vamos levar uma surra lá, velho. Tem aquele rapazinho português joga lá no Real e falou que eles estão interessados, sim, hein? Não, isso é bom, isso é bom. Isso é mais ou menos no mesmo nível do Luan. Não tem esse papo aí. Você sabe qual é o maior medo do gremista? Vou te falar que perder pro Real Madrid é lógico, vai ter tiração de sarro, se acontecer, etc e tal. Mas o medo maior... Sair pro Pachuca. É sair pro Pachuca. Ah, nem chegar no... Que fica igualzinho o Inter. Que fica igual o Inter que perdeu do Mazembe. Nem chegar no Real, né? Menos que 4 amanhã eu nem comemoro. Posso falar, ligar na quarta aí depois. Esses jogos de semifinal, desse modelo mundial... pode ser um péssimo adversário do outro lado. São jogos tensos, nervosos. É verdade. É a estreia do time. É o único jogo, o medo de perder para uma porcaria de um time... E a obrigação de ganhar esse jogo amanhã é do Grêmio. A obrigação de ganhar pesa, que parece uma tonelada. Amanhã o Grêmio ganha, Sombra. E outra, né? O mexicano Grêmio é casca menos de ferida. O São Paulo venceu lá o Al-Ahly por 3-2. Foi o Al-Ittihad, não foi? Bom, sei lá, acho que foi um Al da vida, né? Era o Al-Ahly. Al-Ittihad. O Corinthians não ganhou de 1-0 também na partida da semi? Do Al-Ahly. Gol do Guerreiro, que o Mano chuta hoje. Exatamente. Então, assim, é difícil ver time brasileiro que vai pra lá e ganha com folga. É, sufoco. Primeiro o Inter é perdeu. Não, nenhum ganhou com folga. É sufoco. E o Pachuca chegou ganhando de 1-0 só também. Na prorrogação, né? Mas legal amanhã. O jogo é ruim, time. É ruim. Agora que é esse jogo amanhã, é legal amanhã porque o estádio já começa com o mortal já esticado. Legal. O RG, o que te resta é secar, porque você não vai ver isso nunca mais. Você não pode repreender. Não interessa, não. Mas o que te resta, não tem problema. Mas toma aqui pra isso. É lógico. Mas por que vocês estão falando isso pra mim? O peixe morre pela boca, viu? Deixa o RG falar. Pra lá e não passou vergonha, foi o Corinthians e por um longo período continuará sendo, velho. Não é esse ano que o Grêmio vai trazer aí a taça do Mundial, não, velho. Mas Marcão, mas pra ter chance pra trazer o Mundial tem que estar lá, né, mano? Meu time esteve e ganhou, foi o último, inclusive. Esteve, né, mas ganhou uma vez uma esteve. Libertadores em 2012. E vou te falar, o Jefferson, vou te falar a real. Ô Jefferson, escuta essa aqui, velho, é a real. É. Não adianta ganhar Libertadores, chegar no Mundial e não levar. É igual você ir pro motel e broxar, parceiro. Ah, é verdade, Mota. É verdade. Ó o plantão. Mas adianta muito. Adianta muito. Ter um time que tem... Peraí, Jefferson, peraí. Ó, assunto Gustavo Scarpa, a coisa tá fervendo pro lado do Corinthians, hein? Quando eu falei aqui, não, tá contratado no Palmeiras, aí, tome. Corinthians entrou forte na parada, ofereceu na troca aí, olha, Éber Roberto Lopes. Não. Não é essa troca, não. Não é essa troca, essa não. Sim, eu vou te falar os jogadores que o Corinthians colocou na jogada. O Corinthians ofereceu Luca, o Corinthians ofereceu o Marlone, e tem mais uma lista de jogadores. Nossa, aí que Luca, o que pode véio. Interessar o Luca que tá na ponte fez sucesso. Hoje o Luca vocês não querem um cara, velho. Vocês estão oferecendo pra todo mundo. Os jogadores que o Corinthians colocou na lista aí, ó. Luca, Marlone e tem mais um jogador aí, aliás, uma lista de jogadores que o Abelão poderia escolher. Dentre eles, o que mais desperta atenção ali dentro do Fluminense é o Giovanni Augusto. O Corinthians não tá morto nessa briga, não, irmão. Bom, ô Jefferson, um abraço pra você. Deixa o palpite pra amanhã. Obrigado aí pela oportunidade, foi muito legal falar com vocês aí. Qual que é o palpite pro jogo amanhã, Jefferson? Menos que 4-0, nem comemoro. Ô Jefferson, eu preciso do seu e-mail pra gente combinar aqui os dados pra você poder retirar o seu sticker do Sem Parar. Qual o seu e-mail? É cetoline@gmail.com. Peraí, soletra esse Cetoline aí. Casa... Elefante. T-O. L-I-N-I. Deu um branco aqui. Tá bom, Cetoline com C, tá bom. Beleza. @gmail.com, é isso? Olha. Isso, deu uma motada aí no final. Mas agora você manda o chupa pro Vieira. Ele é gremista, então é gremista. Então ao invés de ser @gmail, @gmail. Vou mandar um chupa pros moranguinhos que estão me ouvindo e boa, Jefferson, boa! Ele entrou te xingando. Jefferson, você tem. Mas depois ele revelou. Ô, Jefferson, você tem 3 dias úteis pra retirar o seu Sem Parar aqui na Energia 97, tá bom? Legal, obrigado. Falou, cara, abraço! Abraço! Até mais, tchau. Vamos lá, segundo ouvinte no momento Sem Parar, aproveite as suas férias com Sem Parar, ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer, ligue 3003-7367 e compre o seu, sua vida, Sem Parar. Coreia tem menos bomba do que essa gazela maromba. Quem é a gazela maromba? Não pode. Gazela maromba. Pior que eu achei que era pulmão essa música. Chupa aí, mano. Abre e faz também. Quero negando a WhatsApp de lado. Menino atrevido que gosta de macho. Marcão que não engana mais nem. Marcão que não. O cara no ritmo, ó. Ó, quem cantar não vai comigo pra esse outro, hein? Quero só. Você não vai, viu, Vira? Ô, Marcão, você tá recebendo umas propostas bacanas aí, hein, Marcão? Tá bom, negócio. Alô, tá bom. Quem fala? Baixa o volume do rádio, por favor. Alô? E aí, Thiago. Ô, Thiago, nome completo, Thiago. Thiago Lourenço. Thiago Lourenço, quantos anos você tem, Thiago? 33. Beleza, que bairro você mora? Vila mais famosa, Vila Maria. Olha aí, é nóis, Thiago. Olha, RG3.3, Vila Maria. Vila Maria, velho, Vila... segunda-feira. Vila Maria, ó, eu falo a verdade, eu não aguento, mas eu tô com saco cheio. Do que, RG? Ah, todo dia de manhã eu fico olhando a cara daquele Lourenço José, dona Maria Braga. Ah, o Lourenço. Ah, é louro, Gê. É louro. 9.7. Hoje ele tá afiado, hein, velho. É, você demais. Viu que o dia que ele tava de roxo, o louro apareceu. Pô, velho, eu não vejo mais as pessoas usando o Lourenço de pano. Ah, olha aí. Ah, só o único que usava. Era o Jô, né? Usava muito. Agora tiraram ele de circulação. Mas você guardava o lenço cheio de ranho no bolso? Seja sincero, RG. Ah, ô, lenço de pano é nojento, né? Não é? Aí nossa, o cara vai espirrar, abre aquele lenço colado, cara. Aí ele começa assim, né? Esticando a geleca. Que coisa nojenta aquilo, cara. Lenço de pano. Aí depois o cara põe no bolso de trás e senta. E quando ele oferece pra alguém? Que nojo aquilo. Quando ele oferece pra alguém? Então? Falando nisso... Tem os veinhos que oferecem. Falando nisso, agora voltou meu tempo de caça, né? Porque verãozão, né? Ah, o Pinoclão tá afiado, né? Vou falar um negócio. Ô, coisa nojenta que tem, hein? Umas menininhas novas. O que elas estão fazendo, hein, Gina? Elas ficam sozinhas no quarto, aí fica com o dedão assim, velho, no nariz. Ah. Limpando o salão. Aí vai tirando a casquinha bem devagarinho. Aí come. Aí vai descendo o dedo. Vai, Gê. São umas coisas nojentas. Parabéns, Gê. Aí, semana passada, que eu tava no aeroporto com ela, entrei pra dar uma mijadinha, né? É. Aí, pô, fui lá e tal. Aí, velho, o cara entrou. A sorte que era eu que tinha mijado. O cara, ô, beija, não sei o que, veio dar a mão pra mim. Pô, velho, você tá louco? Acabei de mijar, cara. Pô, falei, eu acabei de mijar. Falei, você tá louco, cara. Pô, meu, drama a mão. Não tem problema. O cara vai sair de lá falando, beija, não quis me dar a mão. O cara viu. O cara falou, pô, eu vi, o cara viu que eu tava indo lavar a mão. Falei, ô, velho, ele viu seu chimoque, ele viu seu chimoque. Você vai ser taxado de... como é que é? De cara petulante, orgulhoso, arrogante, desumilde. Ô, Thiago, abaixa o volume da urina, rádio, Thiago. Hora da urina, né? É. Ele ficou olhando seu chimoque, Benja? Não, foi na volta, já tava indo lavar a mão. Ah. Mas por que você não cumprimentou ele com a outra mão que você não usou? Não, porque como é grande. Falou, trouxa. Para, o pessoal tá. Eu tinha certeza. É piada parado. A turma do beijo é tudo aparado. Levantou, né? Você levantou essa, hein, Marcão? É, mas piada parada. Mas é tudo aparado. Ô, Marcão, é tudo aparado ali. É tudo aparado, Marcão. Ô, Thiago, outro dia eu tava. Ô, RG, outro dia eu tava vendo um filme, velho. A mina só não segurou com três mãos, porque ela só tinha duas. Falei, caraca, velho. Ô, Thiago, que time você torce, Thiago? Ai, ai. Todo poderoso do Corinthians. Coringão. Ô, Thiago. Qual campeão brasileiro, por favor? Verdade, mano, o hepta. O único hepta no campo. Ô, Thiagão. O único hepta de verdade, sem fato. Verdade. Mas, ô Thiago, agora. Com relação aí, por exemplo, ao time do Corinthians aí, diante do que tá acontecendo aí em termos de nomes que poderiam talvez aí vestir a camisa do Coringão aí pra temporada de 2018, sim. Quais são os nomes aí que você tem visto aí que te agradam e quais são os nomes aí que você fala, isso eu não traria não? O Scarpa aí seria um bom nome, hein? Mas eu acredito que diante do Palmeiras aí com muito dinheiro vai ficar difícil. As Pepa vão levar. Então, cara. O grande problema aí, cara, é do Gustavo Scarpa, é porque no Corinthians, cara, ele sinceramente eu vejo hoje aí como um jogador que viria pra ser titular. Mas você tem alguns jogadores ali que também estão bem, cara. Você pega, por exemplo, o Cleison. Como é que você tira o Cleison hoje do time do Corinthians? É, o Jadson aí nas últimas partidas que ele fez, ele também aí não foi mal. Ele voltou aí a jogar bem aí, mostrou aí pelo menos qualidade, marcou gols, enfim. É um maluco que poderia talvez aí ter novamente uma oportunidade. Mas diante do que o Corinthians tem hoje de elenco, precisa se reforçar, cara. E precisa trazer jogadores de qualidade. Eu acho sim que o Gustavo Scarpa poderia ser a bola da vez e o Corinthians deveria focar todos os esforços que ele pudesse nessa contratação. O Benji, ele trouxe a informação, o Domênico também, de que o Scarpa está muito bem encaminhado com o Palmeiras. Só depende, talvez, aí da aceitação dos caras aí que o Palmeiras colocou no negócio para que eles possam ir para o Fluminense. Mas o Corinthians ele não pode desistir até o último momento. Tem que continuar em cima aí, porque, malandro, quem não quer jogar no Corinthians? O Corinthians hoje já tirou a bola da vez, irmão. Eu acredito o seguinte, para ele como jogador, jogar no Palmeiras ou no Corinthians é uma boa pedida, entendeu? Hoje, eu acredito que no país aí, as duas maiores forças aí do futebol é o Palmeiras e o Corinthians. O Grêmio ganhou a Libertadores aí, mas hoje os dois maiores clubes aí do país é o Corinthians e o Palmeiras. Nossa, você bebeu o quê, ô Thiago? Senhora, mas você tá falando de tamanho ou de desempenho? Ah, eu acredito de... O Palmeiras em 2016, foi campeão brasileiro, correto? Certo. Em 2017, quem foi campeão brasileiro foi o Corinthians, entendeu? Não posso dizer hoje que o São Paulo é uma grande força, né? Então, o São Paulo tá descartado. Não, eu compreendo. Tá, veja bem, que eu tô dizendo o seguinte, quando você fala grande... Grande são esses dois, o São Paulo, o Santos, o Flamengo. O que você vai falar? Ultimamente em desempenho, outra história. Ah, eu acredito que, eu não quis dizer são os dois maiores de todos os tempos. Não é isso. É exatamente o que você disse. Eu acho que o que está em evidência hoje aí seria o Palmeiras e o Corinthians, com toda certeza. Mas você tiraria totalmente aí desse leque aí o Flamengo, que tem... uma grana boa. Ele tá na final da Sul-Americana, né? Que é a final? O Flamengo é sim uma potência, né? É uma potência pelo não, dinheiro potência que tem. Não. Não, você não vai falar assim do Flamengo. Vamos falar que é o Vasco, que é uma potência, IG? Não. Você não vai falar que o Flamengo é uma potência, não potência. O Flamengo é sim uma potência pela quantidade de torcedores que tem no país. Sim. É muito pulverizado, né? Tem flamenguista em todo lugar, mas eu acredito que o Gustavinho aí vai pro Corinthians ou vai pro Palmeiras. E pro Corinthians seria uma boa, porque é bom que o Giovani Augusto vá embora. O Giovani Augusto vive de Instagram, meu, tá na hora dele ir embora, entendeu? A única vez que o Giovani Augusto jogou bem pra mim, jogou bem pra mim, foi quando ele fez no gol contra o Corinthians na Arena, lá e só. Ele vive só de Instagram, tem que ir embora. Jogo de estreia. Mas o Giovani Augusto marcou um gol importante, né? O Giovani Augusto marcou um gol aí contra o Atlético Paranaense aí, que deu a vitória pro Coringão aí. Ajudou também na conquista do título aí. Mas, enfim, concordo contigo. O Giovani Augusto tá muito abaixo do que a torcida espera dele. Mas fala aí, Marcão, o que você queria falar? A gente já se conhece há alguns bons 20 anos aí, quase. Tô junto. E aí, mano? Quem que é o Thiago aí, mano? Explica aí pra galera. O Bonder, mano. É o Bonder, velho. Estudou no colégio com o meu irmão. Da hora, mano. Parceiro, pô. Estamos te ouvindo, pô. Dá pra reconhecer, Marcão. Conheço, mudou muito. O Bonder colava muito, mano, não? Mas faz muito tempo que não tem Bonder na Vila Maria. Ele deixava o mano colado, não? Eu vejo todo sábado na Ele conhece o RG também, ó. Olha lá. Caramba, você é aquele cara que o Domênico acredita? Morava na Narita, William ali, Bonder, né? É isso? William Bonder. Isso. Você mora onde, Bonder? Mas, pô, você que falar. Mora lá ainda? Da hora. Qual rua, Bonder? Ronarista, ó, RG, eu sou um amigo do Diego, pô. Aí, RG, o maluco já colou na tua chácara lá, você não sabe quem é. Caramba, RG, é aquele que dormiu na tua casa. O cara é amigo do Diego, seu filho, RG. Sim. Aí, RG, o maluco já deu uma sapatada lá no quarto, lá e limpou na cortina, você não sabe quem é. Não só, que é isso, RG? Não só o Diego, ele cresceu com os meus filhos. Oi, ele já dormiu na tua casa, RG? Já, várias vezes. O Bonder, então, que é um dos maiores. O Bonder é um dos maiores talarico da Vila Maria. RG, véio. Michael Jackson. Que aí, mano? Que isso, mano? Que é isso, aí. Não, mano. Você já foi caçado na Vila Maria, os caras quiserem te bater de pau esse até. Esse é maluco. Fui caçado, mano. Fui caçado por ninguém, velho. Ah, não, é. Nós que te conhece, que te compre, velho. E aqui no Rio de Janeiro, um dos rabinos mais famosos que tem chama Rabino Newton Bonder. Bonder. Olha aí. Olha aí, ó, tá vendo? Ô, Thiago, você é bom, mas não colou teu papinho aqui no estádio. Não colou, não, viu, velho? Ô, Thiago, um abraço pra você. Deixa o seu e-mail pra Sombra registrar aqui o sticker do Sem Parar, por favor. É. Thiago Lourenco Tribo. Com H ou sem? É com H. Sem H, é isso? CH, exato. Tá bom. Tiago, Lourenço, que mais? Tribo. Tribo, onde o Mota morou. Tribo de índios. Exatamente. Hotmail.com, tá bom. Olha o outro com som, meu. Aí, às vezes o Bonder. Às vezes o Bonder passa, manda. Você não pode perder, né? Não pode perder o Bonder, né? Manda, é boa demais. Eu gosto daquele filme, James Bonder também. James Bonder. E você que tá com o maior cara de Bonder, porque não foi lá. Tem o Mundial. Tiago, sem contar a cola boa. Você tem 3 dias úteis pra passar aqui na energia e retirar o seu sticker do Sem Parar, tá bom? Show de bola. Eu vou mandar meu abraço, pode ser? Manda. Pode. Manda aí. Eu vou mandar meu abraço aí pro Narita Futsal. Boa. Eu vou mandar meu abraço aí pro pessoal do Lagoa, da Vila Maria. Boa. Pro Lucas Dias aí, que fez um golaço na final lá da Várzea. Uhum. E vou mandar um abraço aí pro pessoal do Bucho Futsal também, da Vila Maria. Bucho, beleza. Bucho, Mota tem Bucho. Time, eu não sabia. É. Valeu. Bucho Futsal. E que sábado vai estar rolando uma festa na Vila Maria aí, em homenagem ao aniversário do Bucho aí. Tá bom, boa, então. Boa. Um abraço pro Bucho. Muito boa. Obrigado, viu? Estaremos lá. Um abraço. Valeu. Valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento Sem Parar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias. Sua vida sem parar. Asdrúbal! São Paulo, dia 1º de outubro de 2017. E? 8 horas da noite. Oh. Aqui estou mais um dia. Eu vejo o mano parado na esquina. Daqui de longe eu consigo olhar que ele tá com uma bolsinha querendo rodar. Nossa, da sua irmã. Um curtinho, mó pitel. E uma regatinha colada da Fiel. Se o Sombra souber, mó decepção puser. Investiu no moleque, deu um emprego bom. Agora com esse braço gordo passando batom. Esses papos me incomodam, esses galinha força. É, fazer o que se até o shake quer beijar? Não, já, logo o beijo tá aí. Eu vou ter que contar, não posso mentir. Mas o que ele vai pensar no meu depoimento? Se souber que o seu menino tá dando na São Bento. Isso é sensacional. Muito bom. Nossa, você vai pensar em mim. Você vai pensar em Benjamin. Alô? Alô? Quem fala? Alisson do Vale. Alisson! Grande, que morava ali. Beleza, bem. Pô, o Alisson que trabalhava numa loja de roupa, que morava ali na Bosque da Saúde, não é isso? Ele mesmo, beleza, bem. Ouvinte antigo. E Alisson, quantos anos você tem, meu velho? 36. RG. Sim. 3.6. Ah, faltam 9 dias. Pra quê? Pra quê? Ah, pra gente gritar de alegria. Gritar o quê? Vale! Vale! Vale! Vale! Isso não vale! Sensacional! Vale, sensacional! Filho, nota 0,1. Isso é pior do que ele não gosta de vale, sim, né? Fazer o quê? O cara é Alisson do Vale. Esse é o tipo de trocadilho que precisa vir com bula. Mas o cara é Alisson do Vale. É, precisa vir com bullying, sabe por quê, ô Dodô? Ué. Porque tem cara que não precisa de vale, né, velho? Então a gente que é pobre, a gente que é da periferia, a gente vibra com o dia do vale. É, né? Periferia da Vila Madalena, né? É. Sei. Ô, Alisson. Fala, do meio. No bairro qualquer que você mora? Cara, eu moro no município próximo de São Paulo, aqui em Bugaçu. E o time? Qual que é o time? Time de São Paulo. Boa, Alisson! Chico por quê? Chupa todo mundo. Não caiu, velho. Chico por quê, mano? Ué, Alisson, caiu, velho. Ô, Alisson, a gente tava falando de algumas especulações do São Paulo esse ano. Acho que uma aqui você vai ficar triste, hein, cara. Quem? O presidente do Boca confirmou interesse no Bufarini, hein, cara. Ah, fica alegre. Eu acho que é capaz, né, da torcida do São Paulo fazer um protesto. É um bom reforço pra gente. A gente vai levar no aeroporto, né, não, mano? A gente leva, pô. E a respeito do Copete aí, cara, aquele atacante do Santos, o São Paulo tá de olho também, cara. O que você acha? É, ele é jogador de confiança do Dorival, né? Teve até uma época que ele tava jogando na lateral esquerda. Meu Deus. Oh. É, ele é polivalente, né? O Dorival levando RG, o bruxinho dele já. RG, vamos deixar falar aqui. RG, Copete no Santos. Eu vou buscar. Nota. Não, mas, ó, eu falo. Se, preferência do Dorival, eu ainda preferi o Vitor Ferraz. Eu sei que são outras posições, mas o Copete, não. Não, eu faria Santos, isso que o Ben até falou no início do programa. Como tá rolando, talvez, role um processo aí na FIFA, em cima do Santos, do Bruno Henrique, pô, eu ia atrás do Bruno Henrique, tranquilo, velho. Com certeza. Agora, os outros Marco, tem o Zeca, ô, né, gente, também. Eu não acredito que o São Paulo trará qualquer reforço que seja aquele reforço que você fala, ô, oh, eu de não peso, acredito. Né? De peso, eu não acredito. Acho que o São Paulo do ano que vem vai tentar, se tiver reforço de peso, eu acredito, minha opinião, isso não é informação, é opinião. Vai ser apenas a manutenção aí do Jusilei. De Hernanes. De repente, protelar em uns seis meses de Hernanes. Tentar o Hernanes, né? Eu acho que vai ser isso aí. De resto, eu acho que serão jogadores sem grandes apelos e que, de repente, vão tentar formar um grupo mais na base coeso, mais ou menos na linha do que alguns outros clubes fizeram sucesso recentemente. Como foi o Grêmio. Sim, sim. Como fez o Corinthians, não tiveram grandes contratações. A grande estrela do Grêmio é um jogador que veio aí, não é da base. Não é da base, mentira que não veio da base. O Luan não era da base do Grêmio. Ai, que nem ele veio da Copa São Paulo, né? Pelo América de Rio Preto. Então é o seguinte, precisa ver se o bom do São Paulo, de repente, não será algum jovem lá da base. Se não é o próprio Brenner que vem em ascensão. Sim. Algum outro garoto lá que o Dorival possa enxergar qualidade. E ali sim você tem um diferencial técnico. Vindo de fora, eu acho que nem nada de outro mundo. Pode vir um Vitor Ferraz da vida. Diego Souza, de repente. O Diego Souza eu vejo como boa contratação. Mas eu não vejo como uma contratação do nível. Pô, ah, sim. Ah, Diego Souza. Chega pra resolver. Né? Por exemplo, você fala assim, Diego Souza ou Gustavo Scarpa? Óbvio que Scarpa. Gustavo Scarpa. Não que o Diego Souza... Sombra, eu discordo um pouco de você, viu? Eu acho que o Diego Souza, se vier hoje, pro momento atual, os padrões atuais, eu acho uma contratação de impacto. Eu acho que... De impacto não, mas eu acho que é um cara que chega e resolve sim. Não, eu não tô dizendo que... O São Paulo não tem um cara igual o Diego Souza hoje. É, o Hernanes é melhor que o Diego Souza. Com certeza. Eu acho. É outra situação. Eu acho. Ah, por que outra situação, Beija? Os dois são meias, cara. O Hernanes é diferente. Não, o Hernanes é um cara diferente, é um outro nível. Tô falando assim, o Hernanes é uma coisa à parte no time de São Paulo. O Diego Souza é um jogador que faz gol, chama responsabilidade. Mas entre Scarpa e Diego Souza, eu contrataria o Scarpa. Ô, Benja, não, mas se fosse entre o Scarpa e o Souza, eu preferia o Scarpa. Não tô dizendo que o Diego Souza não é uma boa contratação. Seria uma boa contratação. Na semana passada, eu até falei, se vier o Diego Souza e tiver com vontade de jogar, parabéns. Bom jogador, legal. Cara. Excelente na bola parada é um jogador de boa conclusão a gol. E finaliza bem. Cabeceio o problema também, maior do jogador. Diego Souza. Ele só precisa se resolver. Agora, né? os reforços que vierem não serão reforços caros. Serão reforços de um nível mais baixo, de um nível mais barato. Agora, concordo com o Benjamin. Se chega, não é aquela coisa que repercute demais. Mas pode ser funcional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque eu lembro que o Diego Souza, quando estava para ir para o Palmeiras, deu um certo imbróglio, porque tinha um percentual que era do Fluminense, tinha esse tipo de imbróglio. É, como que o Diego Souza viria para o São Paulo? Tem essa informação de custo? Não tem essas informações, cara. Olha, Alisson, no esporte ele não fica, viu? Uhum. E hoje, por coincidência, eu li uma matéria aí, ô Sombra, eu estava lendo uma matéria, acho que algum de um jornal lá de Recife, que o esporte está passando por um momento complicadíssimo de grana. Certo. Depois do luxo. O São Paulo talvez não tenha jogadores que tenham agradado ao Fluminense, mas para o esporte pode ter sim. De repente uma mistura de dinheiro com jogador, para o esporte pode funcionar. Com certeza. E o André? Que André? O Cachaça, o baladeiro. O André fica lá também ou vai embora? Ah, não, no esporte. Nossa, que André, velho. Centroavante do esporte. Voltou pro esporte também. Nossa, André, era, meu Deus. O herói dos caras junto com o Diego Souza. Mas fez gol no último jogo que livrou a cara. É. Ah, pro São Paulo, por exemplo, um bom reserva pro Prato, acho que o André serviria, cara, não serviria? Reserva pro Prato. No Corinthians não rolou. O campeonato brasileiro dele não foi tão ruim. No Corinthians não rolou. Pois, deve ter. Esse menino Brenner, aí ele pode fazer as funções também de centroavante. Ele é muito bom. Senão, a gente não vai promover nego bom da base. Ele é bom, ele jogou bem no último jogo, fez gol, inclusive, jogou, eu tava no jogo, eu assisti, eu acho que ele jogou muito bem, pô. Olha, a gente tem que encontrar gente boa da base. No ano passado nós achamos dois negros e vendemos melhores. Sim. Ficou o Lucas Fernandes, que até agora não rendeu. Tá certo? Uhum. Agora é hora do Shailon mostrar o seu valor. É hora do Brenner subir. E o Dorival é um cara que ele gosta de dar chance pra moleques. O São Paulo, ele nos últimos anos, ele vem tendo sucesso em vários níveis na base. É isso, é verdade. Está na hora dessa molecada da base mostrar o seu valor. Eu concordo, concordo, porque ali pode estar o diferencial técnico. É. Se você vai comprar diferencial técnico, é mais caro. O São Paulo tem que permanecer com o Militão, tem que renovar com o Militão. Isso é prioridade. Com certeza. Que é um rapaz promissor. Pagou lá pelo Maidana, foi um escarcéu, o cara se destacou na Série B. Por que que não pode agora renovar com o cara para ele ficar aqui e ser zagueiro reserva? Não ter que ficar trazendo Aderlans da vida. Que vai saber quanto ganham esses Aderlans aí. E o Dorival também falou que vai usar o Militão na zaga. Então, pô, não acharia ruim uma zaga não de Militão e Maidana, não. Arboleda é muito bom, óbvio, mas essa dupla não acharia ruim, não. E outra, não adianta, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. São Paulo não tem dinheiro pra ficar brigando com outros clubes que vão ter muito mais grana. Ficar fazendo leilão por jogador não é muito do São Paulo, não. Ainda voltando a falar do Diego Souza, cara, eu só acho que o Diego Souza tem uma deficiência na parte técnica, mano. Segundo tempo do Diego Souza, dá 15 minutos, ele tá morrendo, cara. Tá com meio palmo de língua pra fora já. Bacana, o Diego Souza, depois que ele não foi vendido pro Palmeiras, ali ele deu uma brochada monstro. Ah, mas vindo o pro Diego São Paulo Souza... é um clube grande também, né, mano? Você acha que ele não pode Diego se motivar? Souza hoje, na boa, cara, Diego Souza hoje é um belo retrato na parede. O Diego Souza, ele jogou muita bola aí, porque ele tava talvez aí disposto a ser negociado com o Palmeiras aí, não rolou a proposta e ele acabou não jogando. Da mesma forma que vocês colocam em xeque a postura do Lucas Lima, que ele tava aí nessa última passagem pelo Santos aí, nesses últimos meses aí, meio cabisbaixo... meio moribundo dentro de campo. Moribundo. O Diego Souza tava... Sim, tá meio morto. Moribundo. Então, Domênico, da mesma forma que colocam em xeque a postura do Lucas Lima com a camisa do Santos aí nesses últimos meses aí que ele tava jogando, certo. Serve a mesma coisa pro Diego Souza. Mas o que aconteceu? Talvez ali que ele não faça a mesma coisa no São Paulo. Mas o que aconteceu com o Diego Souza, afinal? Ele não tava recebendo no Sport? Porque o Diego Souza, ele voltou como herói pro Sport. Ele foi recebido. Não, o problema foi a proposta do Palmeiras. Não. Era boa pra ele. E aí deu zica e no segundo turno o jogador não jogou. Mas nesse sentido. Deu zica, não, Sombra. Mas por que ele queria sair se ele foi recebido? Como é isso que eu não tô entendendo? Que jogador deu zica, assim? Ele que quis voltar pro Esporte. Ele tava no Fluminense. Ele que quis voltar pro Esporte. Não, voltou como herói, porra. Ô, Benja, mas como não deu zica? Se não tivesse dado zica, ele tinha vindo. A zica não foi, ele precisava ter tido mais atitude, ele queria ir pro Palmeiras, a proposta era espetacular, o presidente lá quis fazer, tava num momento legal o Esporte, o cara quis fazer a média com a torcida e tal, bastava ao Diego Souza, como todo jogador faz, sentar lá na mesa lá do homem, bater lá na mesa e falar, tô indo embora, e ele teria ido, aí ele não quis... Ah, é porque ele foi recebido bem lá, porque ele gosta de morar em Recife. Ele quis deixar a cargo do presidente. A cargo do presidente, o presidente ficou com medo da reação da torcida e não vendeu. Então, o Diego Souza faltou a ele atitude para ter ido pro Palmeiras. Tá e sim. Vai na minha que a informação é quente. Não, beleza. E mesmo não, mas assim, o esporte alguma... quase caiu. Ô, Alisson, diga, abraço para você, obrigado pela audiência, Feliz Natal. Eu sei que é momento sem parar, mas um abraço muito grande a todos vocês. Ao Bá também, grande abraço aí, ao Bá, cara, um cara gente bonito. Obá, Obá, Obá, boas festas para todos Maria, vocês. Tudo de bom. Maio, Obá, Obá, Obá, boas festas aí para todos vocês. Tudo de bom, 2018 melhor ainda do que 2017. Boa, um beijão aqui para as minhas duas filhas, Letícia e Lorena. Boa. E um camarada meu que já mandou o WhatsApp aqui, que está ouvindo, o Wellington Maia. Um grande abraço, meu camarada de infância. Wellington Maia, ai, ai, ai, ai. Beleza. Boa. Valeu, Wellington Maia. Wellington Maia, ai, ai, ai. Abraço, Wellington Maia. Wellington Maia, ai, ai, ai. Então tá bom, amigo, um abraço. Ô, Sombra, o meu negócio do Sem Parar. Então você vai ganhar o seu sticker do Sem Parar, mas nós precisamos do seu e-mail. Anota, é Alisson, S-S-O-N de navio no final, okay. Do Vale, tudo junto. Do Vale, arroba... Vale com L só. Do Vale. @gmail.com. Beleza, tá anotado aqui pela produção. 3 dias úteis para retirar o seu sticker do Sem Parar, tá bom? Fechado. Retiro aí, vai fazer vocês? Compra de Natal numa boa, hein? Ah, legal, hein? Olha, já vem com R$50 de crédito. Lindo, lindo. Pra chega viajar, no shopping. Tá maravilhoso. No shopping, maravilhoso. Lotado, velho. E retiro aí com vocês? Na Rádio Energia, das 9 da manhã às 5 da tarde. Fechado, estarei aí. Tá bom? Um grande abraço. Bom, boa festa para todos vocês e os familiares também. Valeu, abraço. Férias chegando e você aí se preparando para as compras de final de ano, para sua viagem da virada de ano, se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo. Então, vai de Sem Parar. É sem parar para estacionar, sem parar para viajar, sem parar para abastecer. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento. Não se preocupe em contar moedas para passar no pedágio. E na hora de abastecer, nem desça do carro. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu Sem Parar. 3003-7367 e receba na sua casa sem custo. Boa. Sua vida sem parar. E ó, todo mundo que entrou aqui no ar no momento Sem Parar, ganhou um adesivo Sem Parar com R$50 de crédito para estacionar muito e viajar, legal. Tá bom? Você que foi premiado vai retirar o adesivo aqui na Energia. E depois é só você ligar na central de atendimento lá do Sem Parar. Você escolhe um plano, ativa o adesivo e ganha R$50 de crédito. Boa. Bom, você que foi premiado vai retirar o adesivo aqui na Energia. E depois é só você ligar na central de atendimento lá do Sem Parar. Você escolhe um plano, ativa o adesivo e ganha R$50 de crédito. Boa. Beleza? Legal. Beleza. Boa! Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Olha quem ainda temos essa semana. Quem dá mais? Oh, leilão de Natal do Estádio 97. Essa semana, no leilão de Natal do Estádio 97, nós estamos pedindo doações em quilos de leite em pó. Ah, isso. Aí sim, hein? Então você que quer colaborar e ainda ganhar o direito de ser estranho no ninho aqui no Estádio 97, com o maior lance ou através de sorteio, você tem que ir lá no nosso site, 97fm.com.br/leilão de Natal. Você faz o seu cadastro e dá o seu lance. Essa semana você tem que dar o seu lance em quilos de leite em pó. Quantos quilos de leite em pó você pode doar? O maior lance vai ser aferido na sexta-feira às 4 horas da tarde. Boa. E quem der o maior lance vai ser estranho no ninho no Estádio 97. Legal. Tá bom? E mais, independente do lance, um será sorteado. Não é bom assim? Sim, ótimo. Logo teremos dois ouvintes como estranhos no ninho, tá boa, bom? Boa. Então vai lá, dê o seu lance no 97fm.com.br/leilão de Natal. Boa. Faça seu cadastro e dê o seu lance. Vamos agora aqui com o momento separar. Não, momento separar, não. Oba, fecha isso aí, Bá. Corneteiros. Corneteiros. Corneteiros. Corneteiros, do Estádio 97. Vamos lá, corneteiros, primeira mensagem. Boa noite aí, pessoal do Estádio 97, aqui é o Rodolfo Celestino, palmeirense de Santo André. Pô, falar que o Guerra tem que fazer essa troca aí do Scarpa não dá não. Dá um dinheiro aí, mas deixa o Guerra. O Guerra é o substituto do Lucas Lima. O Scarpa tá jogando mais pela direita, ele nem é tanto armador assim. Então tem que ser o Guerra o substituto do Lucas Lima. O Lucas Lima não sabe se vai jogar tudo, não sabe se vai pra seleção, não sabe nem se ele vai jogar essa desgraça. Abraço. Quem falou pra ele que o Guerra... Não, foi comentado. Não, você não falou, Domênico. Você, com uma voz da razão ao viver, jamais falou. Mas foi o nome comentado nos últimos dias. É, nos últimos dias tem falado muito. Comentou especulação. Mas comentou. Mas comentou. Especulação é especulação. É. Mas, Domênico, você tem que ver que você tem a informação. O resto é especulação. É, mas não é eu que tenho a informação. Você tem conexão com a Lei Loca. Não, eu não tenho conexão com ninguém. O problema é esse. Conjunção carnal, hein? É. O problema é esse. Tá te chamando de Lei Louco por quê? Lei Louco. Lei Loca que... Queria ser o Lei Louco, Domênico. Lei Loca que quase toma uma raquetada, hein? É mesmo, hein, Gê? É, cara. Por quê, cara? Coisa ficou feia pra Lei Loca. Ela tava aí num clube de tênis, e aí cruzou lá com um maluco, o maluco começou a ofendê-la, falar um monte de bobagem pra ela. Ixi. E aí, pai, estava com a raquete na mão, quis dar-lhe uma raquete. Olha só onde chegou o nível da coisa. Igual a novela. Aí foram pra da Globo, isso que teve uma dessa, porque, isso aí foram pra delegacia. Isso é porque ela tava dando uma... Isso é porque ela tava dando uma entrevista. E se eu não me engano, é num clube paulistano, super elitizado de São Paulo, que é o Clube Harmonia. Isso. Se eu não me engano, é no Harmonia. Isso. E um sócio lá antigo, acho que um senhor de 80 anos, não gostou e aí ofendeu. Se eu não me engano, foi isso. E ela meteu o queixo lá na delega lá, velho. Chegou lá e. Mas nada justifica tentar agredir uma mulher, né? Imagina. Cara, o cara querendo dar uma raquetada no mundo. Isso é louco. Muito bem, continuando, mais cornetadas. Galera do estádio, tudo bem? Sou Eduardo Oliveira. Eu queria dizer uma coisa, vocês falaram sobre o Palmeiras. É, além desses meias que você está tendo contratado, ainda tem o Alione voltando. E tem os dois meias da base, que é o Alanzinho, que foi da seleção. Alanzinho. E o Arthur, que jogou também agora na Série B, que se destacaram e vão receber chances. Então, nesse caso, o Guerra e o Johan realmente perderam todas as oportunidades para o ano que vem. É, meu amigo, mas eu não sei se vão receber essas chances que você tá falando, viu? Com esse monte de jogador. Nossa, tá louco, vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, pessoal. Paulo, palmeirense de Santo André. É, achei uma troca interessante aí o Scarpa nesses jogadores que foram apresentados aí. Apesar do Guerra ser também um bom jogador, mas não mostrou muita coisa nesse ano. É um jogador que a gente vê que se cansa muito rápido também. Não consegue ter uma sequência boa de partidas. Toparia assim. E vocês esqueceram do Keno no ataque, que esse final de temporada aí foi muito bem com o Valentim. Verdade, foi bem. O Keno é um injustiçado nesse time. Ninguém lembra do Keno. Mas se vier o Scarpa, ele é banco, né, gente? Desculpa. É. Mais uma manhã de injustiças com ele. Continuando com as cornetadas do Estádio 97. Oferecimento do HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Fábio Vieira, que história é essa que você vai para Abu Dhabi ver o Grêmio? Ó, escuta aqui, vou te falar uma vez só. Escuta bem. Se você for, você me esquece. Esquece seu filho, esquece todo mundo, tá? Se você quiser voltar pro Brasil, vai morar com Mota, vai morar com quem você quiser. Nossa, tá, senhora! Pau mandado! Frouxo, Vieira. Não, eu não entendi. Será que ela falou Fábio Vieira mesmo? Põe de novo, não entendi. Não. Peraí. Não é o Fábio. É a voz esposa. E é bom ouvir, Sombrar. É bom ouvir pra decretar de fato que é a voz da esposa dele. Atenção, vamos ouvir de novo. Ô, Fábio Vieira, e que história é essa que você vai pra Abu Dhabi ver o Grêmio? Ó, escuta aqui, vou te falar uma vez só. Escuta bem. Se você for, você me esquece. Esquece seu filho, esquece todo mundo, tá? Se você quiser voltar pro Brasil, vai morar com Mota, vai morar com quem você quiser. Está avisado. Que deitado. Pode morar comigo. Não, não, não, não, não é criança embora, é você morar com Mota. Vai morar bem, vai comer bem. Aí do banho. Agora, você nega que a sua esposa... Não, é a Carol mesmo. Agora, depois dessa... Ela tá jogando contra. Bundão! Ela tá jogando contra. Tá jogando contra, Domênico. Marcão, manda aquela mensagem lá pro Alves, lá que é nós hoje. Quero ver, velho. Manda lá que é tudo nosso, Marcão. E outro, Vieira. Marcão, é tudo nosso, esposa, Marcão. Esposa, você arruma outro, irmão. Mundial... Que é isso, tá louco? Parece humano. Ai, meu Deus do céu. E aí, mano, o que você achou? Olha, pra... De é fato, vergonha, Motinha, né, mano? Que isso? O Vieira, cara, agora, se eu fosse ele, eu me enterrava. Possível. Eu me enterrava vivo. O que é isso? Não, eu não faria isso também, porque se ele se enterrar vivo, ele vai, talvez, vai prejudicar algumas pessoas. Eu iria, por exemplo, lá na Santa Casa e diria... Retirem meus órgãos, os que prestam, os que ainda podem beneficiar algumas pessoas. Todos. E podem tirar todos aí e doar. É. Porque a minha vida hoje perdeu sentido. Olha, eu vou te falar, isso. Viu, mano? Não sei mais nem o que fazer, viu? Mas hoje, ô, mano. Só porque eu sou um cara sério. Você escutou, não, bem? Engrossa a voz. Vai te catar, mano. Lógico que eu escutei. Só tô falando pra você, não engrossa a voz, velho. Assume, você é frouxo. Chega em casa devagarzinho, que a mulher tá brava. Leva flores, leva comida. Eu sou um cara muito coerente, que senão hoje a Lei Maria da Penha ia cantar. Ah, mas eu sou um cara muito certo. Olha, ao invés de você fazer tudo isso, passa na padaria, compra um pãozinho, velho, porque olha... Chega mais... Tá brava. Compra uma manteiga também, viu? Olha, vou te falar. A cara do Domênico, o Domênico tá decepcionado com você. Não, o Domênico tá do meu lado, né, Domênico? Olha, depois do que eu vi, viu? Domênico, o que você acha? Ah, já não acho mais nada, viu, velho? Já era, Vieira. Que coisa, hein, meu? Olha, eu vou falar um negócio. Triste, né? Que fase que eu tô. Que fase. Pior que a gente pensa que já ouviu de tudo, já viu tudo. Primeiro foi a mulher do Alê, né? Por isso que eu falo. Outro dia veio um pessoal de faculdade ia fazer entrevista comigo. E aí foi uma pergunta, né? Você já viu de tudo no rádio? Você tá com 31 de rádio. Falei, velho, cada dia que eu faço estádio tem uma coisa nova. Me surpreendo. Eu vou me surpreendendo a cada dia. É uma coisa impressionante. Olha, eu vou te falar, meu. Juro por Deus, velho. Olha. Eu vou te falar, ô Marcão. Orientado, eu tô numa fase, Marcão. Se eu comprar um circo, o anão cresce, velho. Olha. Vamos lá. Mais cornetadas. Que coisa. Poxa, hein? RG, fiquei esperando você falar da bagunça que foi aí a eleição do nosso Santos. A Vila Belmiro era para terminar às 6, terminou quase 10 da noite. Uma vergonha. Você não comentou nada aí do que houve aí na eleição do Santos. O Modesto queria ganhar de qualquer jeito, hein? Pô, RG, comenta aí, você viu alguma coisa? Na mão grande. Dá seu pitaco aí, meu filho. DJ Adilson Oliver Santista, Diadema. Queria ganhar na mão grande mesmo, né? Eu mandei um vídeo no grupo aí. O Marcão mandou. Eu já dei a... Agora? Eu já dei a minha opinião. Mas o RG deu na sexta-feira. Deixa o RG também, falar, gente. Eu já dei mas a eleição foi no sábado. Não, sim, mas na sexta ele falou mais ou menos o que estava acontecendo. Quer advogado do RG ou frouxo? Vai te catar, ô... Eu já dei a minha opinião. E com relação ao Modesto Roma, tentou fazer lá, burlar as eleições. Deu uma de Eurico Miranda. Que absurdo. Tentou colocar alguns estrangeiros lá, um japonês, chinês, sei lá. Nossa. Fez uma fila de chineses lá fora. É verdade que fizeram os chineses cantar o hino do Santos. Aí a chinesada cantando. Eles falavam assim, ó, Santos, Santos, gol, a bola, quem dá bola é o Santos. Não, mas se for chinês acima de 60 anos, porque não pode ser santista? Mas esses chineses aí não eram, viu, Marcão? Não, eram todos abaixo. Eram cinco urnas na Federação Paulista de Futebol e 10 urnas na sede do Santos em Santos, tá? Sim. Aqui na capital votavam os sócios. Da capital e a galera de Santos ia votar lá. Eram 10 e 5. Aqui na capital, o Modesto foi muito mal nas urnas daqui da capital. Cento e poucos votos. Ele foi um pouco melhor lá, né? Lá em Santos. Só que tinha aquelas famosas urnas, a urna da discórdia. Também? Porque também criou. Você tá brincando. Porque dizem que há um ano atrás. Quando venceu o prazo, porque você só pode votar com um ano de antecedência, sendo sócio um ano. Diz que meteram 2.000 sócios exatamente um ano atrás. Aí o Conselho do Santos, esperto, fez o seguinte, ó, não vai votar por ordem de chegada. Sim. Então os últimos sócios, todos votariam na última urna, por exemplo. E essa urna tinha uma fila enorme, foi chinês que não sabia nem o que estava fazendo lá para votar. Dizem que falaram, meu chefe mandou vir votar. Meu chefe mandou vir votar aqui, né? Por isso estava fechado o stand center, é isso? Tudo em Santos. Agora, e aqui, foi isso que foi uma confusão muito grande, foi uma bagunça. Agora, isso vale somente como registro. Isso não vale como você comentar ou enaltecer isso. Porque, graças a Deus, o Modesto saiu com essa tentativa. Isso deveria ser comentado e descer o cacete. Se por um acaso ele tivesse continuado. Agora, quem tenta fazer isso, quem tenta burlar para continuar sendo presidente, esquece, acabou, já passou. Agora, tem um abraço, Modesto. Quantos desses 2.000 vão continuar pagando a mensalidade? Aí é outro departamento. Espera vir um mês, aí você vai ver. É brincadeira, né? Olha. Continuando as cornetadas aqui no Estádio 97. Aí, galera da Estádio, meu, tô vendo... Da Estádio. Dinheiro pro cara ir pra Dubai. Eu tô vendo o mano aí oferecendo um dinheiro pro cara ir pra Dubai, mano. Sim. Pô, a gente já viu que o cara é dominado pela mulher, mano. Ele não vai. Pega esse dinheiro aí, mano. Paga umas aulas de português pro Motinha, pô. Nossa! Pô, um dinheiro muito mais bem gasto, hein? Abraço, mano. Acabou deitando no... Olha... É a mensagem vencedora, por enquanto. A mensagem é. Não, a mensagem vencedora é da mulher do Vieira. Não, essa é boa. Ah, vamos dar pra ela. Vai dar prêmio pra mulher dele? Mas aí, não, ela não merece nada. Ela merece vir aqui deitar nele. Ela merece vir deitar nele aqui ao vivo. Essa sugestão do ouvinte, o mano não estaria jogando dinheiro fora? Ah, olha aí, olha. Nossa, que pedrada agora, velho. Bate nele aí, agora. E agora? Brincadeira. Vai tudo a sério. Ô, pedrada batinha, agora, é nós, ó. Que pedrada, é nós o caramba. Tudo vai pronto, catar, tá, véio. Pegando muito no tá pé fazendo do peso na terra já, velho. Vamos lá, vai mais uma cornetada. Ah, não, você não falou isso de coração. Você falou isso de coração? Falei. Não, olha pra mim. Mais uma cornetada no oferecimento do clássico do dia McDonald's. Todo dia é um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo crispy bacon. E amanhã, triplo burger bacon por apenas R$8. Aproveite! Olha pra mim. Vai te matar, você vai ver. Lixo. Vieira, oh, lixo, Vieira, lixo, muito amor. Do sofá vai assistir. Na final lá no sul ele não foi porque tava trabalhando. Na Argentina não foi porque todo mundo sabe pipocando. E a verdade agora ele não vai pra Dubai. Porque a mulher que manda e o Vieira em casa não manda mais. Vieira lixo, Vieira lixo, Vieira lixo. Vai assistir. Salve, rapaziada. Senhora, aqui é Fábio Pandolfo, tricolor da Zona Norte. É o Pandolfo. Nossa, que deitado, hein? Ó, ganhando essa agora. Sensacional, hein? Vieira lixo. É o porcaria, Pandolfo. Ganhando o kit estágio 97. Diga, Benja. Não, só um detalhe. Eu falei que eu quero me redimir no ar. Eu falei que o Vieira era frouxo. Não. Não é mais. Não é mais. Porque ele não foi. É bem. Como diria o Leão, é bem verdade. Deixa eu te falar, o cara não foi pra Porto Alegre. É bem verdade. O cara não foi pra Argentina e o cara não foi pra Abu Dhabi. Ele pode pedir música no Fantástico como o cara mais bunda mole de 2017. É verdade, hein? Daqui a pouco tem mais cornetadas. O Mano agora vai dar um recado legal lá do Amazon Prime Video, né, Mano? Com certeza, Sombra, com certeza. Então, atenção, vocês que são fãs de automobilismo, hein? Ó, a Fórmula 1 esse ano, vocês já sabem, né? Já tem dono, já tem campeão, ou seja, acabou aquela emoção. Então, para você, apaixonado por carros, que está à procura de novas emoções enquanto a temporada 2018 não chega, amigão, eu tenho uma baita dica especial. Se ligue só, hein? Assista a segunda temporada do The Grand Tour no Amazon Prime Video. A série de maior sucesso no último ano, protagonizada por três apaixonados por carros com ideias muito malucas na cabeça, que encaram desafios inacreditáveis sobre duas, três, quatro, cinco e até seis rodas nos lugares mais incríveis do mundo, galera. Tudo na mais alta velocidade, hein? E pode esquecer as pistas de asfalto, porque no asfalto até o motinho é piloto. O RG, o Domênico, o Sombra, o Benjamin. Ó, tem corrida na neve, tem corrida no deserto e, claro, muitas batidas, derrapadas, capotagens e confusões. Isso não pode faltar, né? Se você é fã de automobilismo e máquinas velozes, assim como eu sou também, você simplesmente não pode perder, cara. Vai na minha dica que você não vai se arrepender. E se você não gosta de nada disso, tudo bem também. Tenho certeza que você vai pirar, você vai adorar essa série, tá certo? Então, ó, The Grand Tour, quer assistir? Aproveite o teste grátis e conheça o Amazon Prime Video. Gostou dessa novidade? Compartilhe com seus amigos usando a hashtag The Grand Tour. Aí você sabe, né? D, você coloca assim, ó, T-H-E, Grand, você coloca G-R-A-N-D e Tour, todo mundo sabe, T-O-U-R, tá bom? Saiba mais em primevideo.com. Boa, mano, legal demais, hein? Ô, show. Dodô, fiz uso do Buscapé nesse jogo. Diga bem já. Não, uma notícia que começou a pipocar aqui no Rio de Janeiro agora, que o Gabigol estaria muito próximo de acertar com o Flamengo. Caraca, velho. Em função da suspensão do Guerreiro de um ano, né? É. Ah, ei. Eu não duvido não, hein? E a história do Tardelli aí, ô Benjamin? Será que miou, então? Olha, o assessor de imprensa dele falou pra mim que ele renovou na China e que não voltaria agora. É. Bom, meus amigos, vamos falar de você. Você usou o Buscapé, né? Você percebeu que lá realmente você encontra o que você precisa. Muito bom. E, meus amigos, o final do ano tá chegando, hein? É, rapaz, acabou o ano, hein? E junto com o final do ano, chega o Natal. Não é verdade? Tão esperado o 13º que cai na sua conta. E para fazer esse dinheirinho extra valer, existe o Buscapé. O Buscapé, meus amigos, junta em um só lugar as maiores lojas da internet. E lá você vai poder comparar os preços do produto que você quiser. Assim você vai descobrir assim o melhor preço de tudo, com muito mais segurança, muito mais facilidade, sem precisar ficar indo de site em site perdendo tempo, tá bom? E lá tem de tudo, tudo, tudo que você pode imaginar. Tem, por exemplo, eletrodomésticos, tem eletrônicos, tem celulares, roupas, artigos esportivos, tem brinquedos e muito mais. É só escolher o produto, comparar os preços e fazer aí a sua compra. Não vai perder tempo, né? Acesse agora buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis para ter certeza de encontrar sempre o melhor preço. Ó, nesse Natal, pesquise sempre no Buscapé antes de comprar seu presente aí, tá bom? Dá um busca no Buscapé! E tem mais mensagens, seus corneteiros chegando! Fala aí, galera do estádio. Douglas de Valinhos. Ô, o Palmeiras comprando jogador, meu, parece brasileiro em outlet americano. Tipo, tá comprando 35 camisetas. Fala, porra, meu, não precisa. Ah, mas tá barato. Compra mais esse aí. Ah, dá, compra mais um. É verdade. É verdade. É assim mesmo. O pior que é verdade mesmo, né? É verdade. É isso aí. Mais uma cornetada. Até a pé nós iríamos. Vou te dizer como é. Ai, ai, ai. O Grêmio fica em segundo plano. Lá em casa quem manda é a mulher. Perdeu toda a credibilidade, hein? Seu Grêmio está frouxo. Ai, nossa ai, senhora, ai, cara. Ó, então, ó, essa eu vou te falar. Estão competindo pelo kit do Estádio 97, pelo prêmio. Foi boa. A mensagem número 7 do Fábio. Qual que é? Deixa eu ver. Que é essa aqui. Valendo um boné, Estádio 97 Vista Aérea. Vamos lá. E uma camiseta Estádio 97 Tente Beat. Sim. Essa aqui valendo, concorrendo. Vieira lixo, Vieira filhos lixo, da mãe, vocês são, velho. Vieira lixo do sofá vai assistir. Ai, ai, ai. Na final lá no sul ele não foi porque tava trabalhando. Na Argentina não foi porque todo mundo sabe pipocando. E a verdade agora ele não vai pra Dubai. Ah. Porque a mulher que manda e o Vieira em casa não manda mais. Oh. Vieira lixo. Nossa. Vieira lixo. Vieira lixo do sofá vai assistir. Vem buscar, sabe, rapaziada. Ah, não, não. Ah, não. Ah, não. Acabou. Ah, não. É esse cara que era bundão. Bundão. Bundão. Bundão. Bundão. E agora, esse aqui concorrendo é o Edson. Até a pé nós iríamos, vou te dizer como é. O Grêmio fica em segundo plano, lá em casa quem manda é a mulher. Ah, não. Ê, Vieira, perdeu toda a credibilidade, hein? Seu Grêmio está frouxo. Frouxo. Se catar, vai. É o Edson de Sapopemba. É o Edson. Vocês estão querendo que eu sou um cara responsável. Eu sou o Vieira. Ah, eu colocava a música, aquela primeira da... Ô, Mota, mulher o Vieira mandou. O Vieira, ele não é um frouxo, ele é o frouxo. Vai é te catar, o narigudo. Ô, Benja, você não sabe quem tá aqui brava, agora, cara. Aqui na nossa frente ainda. Você não sabe, Benja. A mulher do Vieira. Carol! Carol! Carol! Carol! Carol! Ela veio, ela ficou revoltada, velho. Ela veio pra cá e falou assim, se você for... Ela veio buscar, simples assim. Tá louco. Vai levar pra casa pela orelha, velho. Vai. Nossa, mas que capacho, hein, velho. Eu, hein. Eu vou te falar o que é o capacho, vou te mostrar o capacho. Não, você já mostrou com as suas atitudes, cara. Ô, Vieira, não é vergonha o cara falar assim, ó, eu sou submisso. Ô, mano, na Oi, sua Sombra, votação, a última do Fábio Capacho... No hino, Sombra, eu votaria no hino. No hino? Aquela no hino. Vieira é lixo? É. Não, o hino. Não, o outro. Ah, tá, o outro. Que quem manda é a mulher. Quem manda é a mulher, boa. Sim. A do Edson. E você, Marcão? Isso. Ah, eu vou naquela um pouco mais agressiva, Vieira lixo, velho. Vieira lixo, um a um. Que ele merece. Filhas da mãe. Benjamin, qual das duas você vota? Ah, eu vou votar na outra, porque lixo, eu tenho dó do lixo, então voto na Vai outra. Vai te catar, o lixo. Edson. É do Edson. Boa, 2 votos. RG número 2. Essa última eu achei legal. Do Edson, 3 votos. Mota. Edson. 4 votos. Você, Domênico. A do Hino, Edson é melhor. Edson, eu não 5 votos. Não, né, trouxa? Ah, você é um pau mandado. Qual que você achou melhor? Vai. A da Carol. A do Hino é melhor. Fala que é do Carol. Não, a do Hino é melhor. A Carol é melhor. Você falar que o da Carol foi o melhor recado. Então, o Edson de Sapopemba ganhou o kit Estádio 97. Parabéns, que camiseta situação. Estádio 97, tente beat, boné Estádio 97, vista aérea. Muito bom. Yeah. Parabéns, hein? Yeah. As pessoas que mandam as coordenadas, é muito criativo. Sensacional. Cara, ó, obrigado, cara, por ter mandado. Ligou. Ah, é. Estádio 97 da energia. Vergonha. Ele falando, não, a viagem para Dubai custa R$16 mil. E é verdade, ué. Que 16 mil reais? Faz, oh. Faz sua mulher passar vergonha. Coloca mais uma vez aí. É, podia pagar o Motinho de repente. Aqui. Podia escutar a surra que ela deu no ar do Vieira. Ô, oh, Motinha. Podia, podia. Peraí, Benja. Peraí, Benja. Peraí. Ô, Fábio Vieira. E que história é essa que você vai pra Abu Dhabi ver o Grêmio? Ô, Fábio Vieira. E que história é essa que você vai pra Abu Dhabi ver o Grêmio? Ó, escuta aqui, vou te falar uma vez só. Escuta bem. Se você for, você me esquece. Esquece seu filho, esquece todo mundo, tá? Se você quiser voltar pro Brasil, vai morar com Mota, vai morar com quem você quiser. Está avisado. Morar com Mota. Ela, definitivamente a minha mulher me odeia, né, cara? Não, porque assim, ó, não vai ver o seu time e volta e vai morar com Mota. Pelo amor de Deus. Mas, ô Vieira, você tinha que fazer que nem meu irmão quando ele foi lá pro Japão, cara. E o que, que ele fez? A Thaís também não queria que ele fosse. Ele subornou uma aeromoça lá da companhia aérea e levou ela naquela necessaire pra ela que é bacana, um negócio mais granfino. Ah, subornou com isso, cara. Foi ou não foi, mano? Sobra. Eu não subornei com nada. Oi, diga, Narigudo. Ah, e depois dessa história aí do Neymar com o Real Madrid, hein? Porra, belo confronto próximo da Champions, né? É, Barcelona Real Madrid, e Chelsea, Real Madrid e PSG. Meu Deus, hein? Justamente. Quem que você acha que passa, Benjo? Real Madrid. Real, né? Real. Eu acho que é o Real também, porque eles vão ter que se recuperar do Mundial. Real. Você, velho? Eu acho que vai o Real. Marcão? Real, sem dúvida. Mano? Vai passar o Tel Aviv, time do Romarinho, e ele faz gol. E inclusive ganha o Mundial também contra o Grêmio. É, mas a Champions League. É a Champions League, eu falo só de Mundial, irmão. Ah, só de Mundial. Não, mas ô Sombra, esse sorteio aí da Champions que vocês estão falando aí, os dois únicos jogos aí que prestam, pra falar a verdade, aí é esse do Real e com o Paris Saint-Germain. Mas é o que a gente tá falando, do Barcelona. Não, mas é chato. Champions League ficou chato. O outro jogo é o Barcelona com o Chelsea. São os dois únicos jogos da Champions League que dá pra ver, cara. Os dois jogos que nós estamos falando. Mas chato, velho. Mataram você o campeonato dormindo. Agora, Benjamin. Não, pelo contrário. A Champions League ficou chata? Domênico, você não entendeu. As oitavas de final, tem dois jogos aí que valem a pena. Real Madrid contra Paris Saint-Germain e o Barcelona contra o Chelsea. Esses jogos poderiam ser, Domênico Gato, a semifinal. Por exemplo, se a gente parar pra analisar, ó, Beşiktaş, velho, uma porcaria. O Shakhtar, porcaria. Tudo bem, mano. Mas quem você acha que passa, Real ou PSG? O Real Madrid passa e no jogo do Barcelona também eu acho que o Barcelona passa. Barcelona passa, né? O Conte, o técnico do Chelsea. Pra mim, passa o Chelsea. O Chelsea, Benja? Passa o Barça. Caramba. Eu acho que passa o Chelsea. É, rapaz. Agora, se o Paris Saint-Germain já é eliminado agora nas oitavas pro Real, isso pesa, pesa. Porque você vai disputar o quê depois do resto do ano? Francês. Ganhar o Sombra. Ó, nessa Champions aí, pra falar a verdade, cara, eu acho que quem vai ficar aí... Um dos dois aí, na minha avaliação, será o campeão. Ou Manchester City ou Real Madrid. É, o Manchester City é o que tá jogando melhor, né? É, Manchester City tá embaçado o time dos caras. Mas, o Tottenham não tá jogando bem o campeonato inglês. Manchester pega mas quem? Na Champions não, ele tá jogando City bem, cara. O City tá jogando contra... Tá quem ali? Não. É um detetor de frouxo. Manchester City, acho que é o Basel. Deixa eu mostrar o detetor aqui, ó. Basel, né? Basel. É, muito fraco. Vai ser uma humilhação. Tá certo. Bom, já que o assunto aqui é futebol, vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver bola na rede. Quando você pensa no aperitivo para acompanhar o seu jogo, o que vem logo na mente? Amendoim, claro. Mas não qualquer amendoim. tem que ser Mendorato, seu parceiro de futebol. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho, tem uma casquinha crocante e deliciosa. E não importa se você está curtindo o futebol sozinho, com a galera ou com a família. Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera, né, mano? É isso aí, Sombra, mandou bem. Então vocês já sabem, né, galera? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. Quero mandar um abraço aqui pro Américo Corintiano aí, pro Walter e todos da Cuxos Distribuidora. Galera, sempre ouvindo o Estádio 97. Valeu, pessoal. Tamo junto, hein? Boa. É isso aí. Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E um recado pra você que tá com os filhos em casa, em janeiro vem o segundo Rivelino Soccer Camp, tá? De 22 a 26 de janeiro. É um programa intensivo de treinamento e desenvolvimento técnico e tático. Você vai levar a garotada lá para aprender a jogar bola com o Rivelino. E não só aprender a jogar futebol, né? Para você desenvolver tecnicamente e também os conceitos táticos, tá bom? Então vai lá no Rivelino, dá uma ligada, informe-se. 5183-8007. Repita. 5183-8007 para crianças de 5 até 15 anos de idade, tá bom? É isso aí. Segundo Rivelino Soccer Camp, fica na zona sul de São Paulo, pertinho do Shopping Burumbi, vocês vão curtir demais. Boa. Muito bacana, tá? Muito bem, boa. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Alô, frouxo! Hoje passou muito rápido. Fala aí, Onari. Acho que eu pago, sim. Dá pra fazer. Eu sei. Agora o cara quando é frouxo, nasceu, vai morrer. Frouxo! Frouxo! Vocês são os vendidos, hein? Ô, Sombra. Oi. Eu vou aproveitar agora, vou dar uma passadinha lá no Extra e vou comprar 1 quilo de personalidade e mandar entregar aí na casa do Vai! É! E eu vou trazer mais 1 quilo de Santa Isabel, velho. Boa, RG, boa. Se pega catar, a personalidade, não. De Santa Isabel. Eu sou um cara responsável, também. Seus trouxas. Ó, bacana, você nunca mais vai ver seu time no Mundial. Não, já fui 3 vezes, trouxa. Não, você não foi. Você não foi nenhuma. Não, já fui 3 vezes pra disputar Mundial. Deixa eu mandar um abraço aqui, Sombra, pro Manda. Elton Rodrigues aqui, cara. Ele é motorista aí do Uber, cara. Eu, inclusive, fui pro aeroporto hoje com ele. O cara ouve o Estádio 97 há um ano. Ele falou que ele não perde um programa. O cara é fã. Muito obrigado. Mas, cara, sangue bom demais. E mandar também aí um abraço pro Marcos Desidério, é isso mesmo. Eu anotei aqui, ó, o tamanho da minha letra aqui, ó. Que garrancho, velho. Nossa, até eu me confundi. É Marcos Desidério aqui. Escreveram da Poupa Farma aqui. Corintiano roxo aí também, amigo do Flávio aí também. Flávio Longo, tamo junto. Boa, Estádio 97 volta amanhã às 5h30. No oferecimento clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo Crisp Bacon e amanhã triplo Burger Bacon por apenas R$8. Aproveite! Também Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E amendoins Santa Helena, nova linha aperitivo Santa Helena, o melhor do amendoim. Experimente! Valeu, gente. Boa noite. Até amanhã. Valeu, tchau. Valeu, tchau. Valeu. Vamos, Grêmio! Que vamos, Grêmio? Que? Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Morde e assopra. Bom humor. Isso não. Variedades e entrevistas. É sério, isso não é brincadeira. Às 10 da manhã. Seja bem-vindo, viu, Domenico? Morde e assopra. A energia que te move pela manhã. Energia 97. O verão chegou e a Áudio traz pra você dois dos maiores DJs da atualidade. Jonas Blue e Kunz em duas festas imperdíveis. 5 de janeiro, Jonas Blue ao vivo. E em 8 de fevereiro, Kunz ao vivo no pré-carnaval eletrônico da Áudio. E mais, line-up com os DJs Ronaldinho, Alex The Joker, Adriano Pagani e Jimmy Soler. Kunz ao vivo. Jonas Blue e Kunz na Áudio. Informações e vendas, tite360.com.br. Promoção exclusiva. Energia. PSD. O PSD está ligado no trabalhador. Ricardo Patá, coordenador do PSD Movimentos. O PSD Movimentos trabalha a favor do emprego e da geração de renda. Nossa luta é pela preservação de todos os direitos dos trabalhadores, conquistados ao longo de décadas pela força e pela coragem do movimento sindical. O Brasil só muda se colocar à frente de tudo o interesse dos trabalhadores. Afinal, eles é que são a força do nosso país. PSD! Já curtiu hoje? Hoje, facebook.com/energia97fm. Apito, juiz, vai começar a partida. Avançou pra geladeira, pegou uma gelada, preparou. Que beleza de abertura. Agora falta o Mendorado, o craque da Santa Helena. Olhou pra lá, olhou pra cá, partiu pro ataque, ficou gado. Correu pra pegar o amendoim, olhou no armário, abriu, puxou o Mendorado. É dourado, é crocante, vai fora da boquinha. Gol! Aço de sabor! Mendorado, seu parceiro do futebol, o produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. PSD! O PSD está ligado em São Paulo. Deputada estadual Marta Costa. O Brasil atravessa um momento difícil. E mais do que nunca, precisamos fortalecer os valores familiares, proteger as nossas crianças e nossos jovens. E acreditar que unidos podemos enfrentar qualquer desafio. A família unida é a base de uma sociedade forte e de um país próspero. Em Deus, prosperamos e edificamos. PSD! Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97? PSD! PSD está ligado em São Paulo. Andréa Matarazzo. A solução dos problemas do Brasil e de São Paulo passa por uma mudança na forma como os governos atendem os cidadãos. A sociedade exige respostas e o PSD acredita que somente com valores e princípios vamos encontrar uma saída. É preciso melhorar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão e estimular o empreendedorismo. É para isso que a gente trabalha. É nisso que a gente acredita. PSD! Aniversário na Overnight. O clube para você comemorar o seu aniversário. Sempre o melhor flashback e as melhores atrações. Overnight. A sua casa para receber os amigos. Aniversário é na Overnight. Comemore seu aniversário na Overnight. Acesse overnightvilolimpia.com.br ou ligue 3582-3637. 3582-3637. Aniversário é na Overnight. Energia 97 apresenta... Quê? Você não sabe? Já parou pra pensar o que a gente deve ter passado quando éramos bebês? Cara, já, várias mamadeiras. Na real que tem um motivo pra gente não lembrar disso. É mesmo? A ciência explica. É nada. Segundo bebê, limonada. Gu. Oi. Foca, malandro. Desculpa. Enfim, segundo especialistas, você nunca vai conseguir lembrar de nada até completar 2 anos e meio de vida, certo? Isso normalmente acontece porque rolam muitas mudanças constantes na cabeça da criança, já que nascemos com um encéfalo que tem cerca de metade do tamanho do que um adulto. É só por isso? Na real, que não é tão simples assim. Na verdade, a gente registra tudo o que acontece conosco, só que de outra maneira, em um outro contexto, com outras referências. E como a gente registrou dessa forma, essa informação vira uma que não podemos mais acessar quando adquirimos a linguagem e interpretamos o mundo com outros métodos. Correto, meu querido? Ô, louco, tô impressionado. Você vê, a gente pega rápido. Tá, mas não só isso. Isso significa também que as memórias ainda estão na sua cachola. Cachola. Mas você não vai conseguir lembrar delas, mas a memória dela ainda vai te influenciar em outras experiências futuras. Meio quando você ganha um dog com 1 ano de vida, você não consegue identificar direito o que sentiu, mas as consequências afetivas disso vão ser importantes para suas próximas relações na vida. Nossa, José, que culto. Mas aí, se você quer saber de mais curiosidades bizarramente inúteis ou incrivelmente interessantes, é só ficar ligado que a gente tá sempre por aqui. Meu nome é Zé Constantino. Eu sou o Gustavo Favaro. E nós somos o Cê Não Sabe. Ô, Gu, você trouxe meu carregador que eu te pedi? Gu? Eu não me lembro disso. Você já tem mais de 2 anos. Não importa. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Cê não sabe? Energia.

what was a waste.